Olá, homo sapiens e mulher sapiens, está começando mais um Coletivo Insano. Eu não tenho memória, mas eu acho que é o programa de número 83? Não, é 72. Não, 497. É o 502. Número 3? 3, a produção aqui tá me falando que é 3. 3, é isso mesmo. Obrigado, produção. Queria mandar um salve pro Fábio Assunção, boa noite pra todo mundo. Boa noite. É sexta-feira. Sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Hoje é segunda-feira. É o dia mundial do Fábio Assunção. Do Fábio Assunção, todo dia dele, né, velho? Todo dia dele. Todo dia é uma sexta-feira, se você quiser. Uma salva de palmas pro Fábio Assunção. Bora! Maravilha! Hoje a gente tá gravando de sexta-feira, o que não é comum, quer hoje dizer... é sexta? Porque tá... Hoje é sexta-feira. Cara. Hoje é sexta-feira! Você pensou que era segunda mesmo, cara? Não, pai. É porque você não trabalha, então todo dia é sexta-feira todo dia pra sexta-feira, você. Por isso que eu falei. Que maravilha, cara. Pô, eu vivo numa sexta. Pra Fábio Assunção, falta só você ficar muito louco na rua e quebrar os carros. Então, esse é o objetivo que estamos aqui, né? Objetivo de vida, né? Eu também. Legal. A gente tá aqui com o Juliano no TI... Salve, salve, salve. E agora também nas playlists. É, hoje eu controlo a música. Ele é o nosso disc jockey, ele que vai soltar as músicas, inclusive a escolha do russo aí foi dele. O... É isso aí. Estamos com o Pedro. Sou Joe. Vocês já conhecem. Papito. Vocês já conhecem e ouçam os outros programas. Eu sou Joe, Papito. Olá. Você tá bem, Papito? Oi, tudo bem. Eu Você sou passou o seu dia bem, Papito? Ei, pai. E a gente tá com a Thalita. Oi, Thalita. Oi. Olá, Thalita. Olá, meu nome é Thali, meu amor. Chama de Thali, fica melhor. Thali. Você conhece o Papito? O meu pai? O pai. É meu pai. Hoje eu vou chamar ele em todo o programa de pai. Ah, então eu entendi por que você pintou o cabelo de amarelo. Exatamente, eu sou o Supla do futuro. Se a Jojo Todinho pode ser a Desi Gonçalves do futuro, porque eu não posso ser o Supla do futuro? Pode. Apoiado, cara. Você podia ser a Jojo Todinho do futuro. Eu creio que eu não tenho arquitetura moral pra tal envergadura. Como? Pera, repete, volta. Arquitetura moral pra tal envergadura. Porque ela é zica. Eu achei que era só peito. Posso fazer uma observação aqui antes da gente começar toda essa porra? Aham, claro. Hoje eu curti pra caraca e quero deixar registrado. Peraí, só um momento antes de você começar a falar. Momento, Pedro. Vamos lá. Hoje eu quero deixar registrado, porque hoje eu ouvi na Jovem Pan o programa da Jojo Todd. Não, no caso dela, né? O Pânico, ela estava no peraí, Pânico. Peraí, vamos voltar então. Volta. Vamos voltar. Vamos lá. Ela estava no Pânico. Não, peraí. Ah, vinheta. Dentro, vinheta, isso. Vai, bora, bora, bora. Momento Juliano Show. Então. E aí, mano? Essa é minha pai, eu também. Mas eu quero deixar registrado que foi legal. Só vamos voltar de novo. Vai, então, filho da vai, puta. Claquete. Mas que porra! Momento Pedro Show. Show, show. Eu quero deixar registrado aqui, hoje, que a Jojo Todd tava no Pânico. Gostei muito da entrevista, mostrou bastante personalidade. Achei do caralho. Vou deixar assim, bem com palavrão, que é uma mina bem autêntica. Gostei muito da entrevista dela. E de peito. Puta que pariu, né, mano? Não é todinho, é todão, né? Mas com todo respeito à parte artística dela, gostei mesmo. Quem tiver interesse, procura lá, que com tá bem legal. Com todo seis peito. Com todo seis peito, né? Que ela mas tem. Mas do caralho, muito legal. Do caralho, é isso aí. Viva Jojo Todinho. Obrigado aí pelo seu testemunho. Amém, irmão? Ficou bacana. Não, então, eu, como eu tava falando, a gente tá com a Thali. Hoje, a gente tá fazendo o programa... Do posto de gasolina, a gente tá na fila esperando exatamente chegar a nossa vez pra abastecer o carro. Porque pra quem não sabe, nessa sexta-feira a gente vai soltar o programa aí alguns dias mais tarde. Espero que quando a gente soltar tudo isso já esteja resolvido. Ou a gente já virou Walking Dead aí, o Mad Max da vida. Mas hoje os caminhões ainda estão, os caminhoneiros ainda estão de greve. Estão. Então queria mandar um salve pros caminhoneiros também, parabéns aí pra vocês. Pararam pra essa cima, porra toda. Tem que ir pra cima. E deixa, tudo. É, e deixaram os caminhões de cerveja passar, o que é muito importante. Mais importante pra quem bebe, né? Pra se nós. Não bebe, problema é seu. Cada um com eu seu sou problema. Careta. Gente, então hoje nas dicas culturais a gente vai voltar com a segunda parte da entrevista do Gustavo Urbano, como grande prometemos no último podcast. Se você não viu da semana passada, não viu, vê, você não vai ver mesmo, porque é podcast, né? Se você não ouviu, você vai ver só vindo aqui. Ouva, né? É, se ouva. Você não viu, ouva. Ouva. Certo? A primeira parte, e hoje a gente vai soltar a segunda parte da entrevista do Gustavo Urbano. Fora isso... O tema desse programa vai ser profissões. A gente vai falar bastante aqui, inclusive dos caminhoneiros. E a gente vai começar com um áudio da Thaís Medeiros, que é uma escritora, é uma atriz. Então, acho válido a gente já, depois da entrevista, a gente vai mandar então um áudio da Thaís já falando sobre a profissão dela, sobre a profissão de atriz. E depois disso a gente já começa então falando sobre as profissões, com temas e tal, certo? E no final do programa a gente continua com a nossa parte artística, que a mesma Thaís Medeiros vai ler aí um texto pra nós. E é bem legal, fica até o final, vale a pena. Posso ter mais um momento, meu Bento? Claro, fica à vontade. Todos ouçam que vale a pena. Ela manda muito bem, a gente vai tentar manter uma frequência, porque vale a pena mesmo pra quem curte. E pra quem também não curte, aproveita a oportunidade. É, e a ideia, além da gente falar sobre os artistas e tal, demonstrar, você deu espaço também pra demonstrar um pouco da arte dos caras. Assim como a gente faz com as bandas, coloca música de trilha e tal. Então, com os escritores, a gente vai tentar colocar esse texto. E a Thaís Medeiros, por ser atriz, ela vai fazer essa parceria aí com a gente, vai ler alguns textos. Não necessariamente serão os delas, serão textos aí de vários autores. Certo? Certíssimo. Combinado? Certo. Então, combinado. Fiquem agora com a segunda parte da entrevista do Gustavo Urbano. Um abraço, Gustavo. Valeu, obrigado de novo. Valeu, Gu. Cara, eu sei que você dá aula há muito tempo, desde a, não te chamando de velho, mas desde a época que eu era pivete, assim. O que mudou, velho, daquele tempo para cá? Caiu a quantidade de aluno, as preferências do pessoal que chega lá para fazer aula, né? O que eles querem aprender, quais as influências, o que mudou desse tempo para cá? É bacana, né? Saber que o bom do tempo é que ele passa, cara. Esse que é o mais interessante de tudo. Pô, graças a Deus faz tempo. Se eu tô há um tempão dando aula, isso é sinal que, poxa, tá dando certo. Então, eu dou aula também com o mesmo prazer que eu tenho de tocar. É, pra mim, dar aula é principalmente importante porque é também uma forma de eu estudar. E eu sempre gostei de estudar. Então, para mim, isso é prazeroso. Esse fato de você estar em contato com alguém, passando alguma coisa que alguém já te passou, você passar aquilo adiante, porque a informação, o conhecimento, ele só é válido quando você passa para alguém. A gente ficar guardando para nós não é interessante. Então, eu comecei a dar aula. Eu sempre quis dar aula, mas eu não me programei para começar. Eu vou começar a dar aula agora, assim. Eu tava tocando com o Ionio, que é o guitarrista lá que toca comigo na Admiral. Comecei a tocar com ele e ele já dava aula no Conservatório Santa Cecília, que é um conservatório que ele, inclusive, dá aula lá até hoje. É um conservatório lá na Avenida Pompeia. Então, ele dava aulas lá e ele falou, tá precisando de professor de baixo, você não quer dar aula? Você já deu aula? Eu falei, cara, eu tenho maior vontade de dar aula. Então, vai, meu. Você tem material? Na época, eu tava estudando, tava fazendo aula na EMT, então, tinha o material que eu estudava, já tinha feito aula com outros professores. Eu falei, bom, eu vou lá. Aí a gente conversou, ele me explicou como era dar aula e tal, porque eu perguntei. Aí perguntei pro meu professor, na época, que era o Cláudio Machado, excepcional baixista, que me ajudou. Aliás, ele me ajuda até hoje, com várias dicas, enfim. Aí ele, meu, dar aula você tem que gostar. É o que todo mundo falava pra mim. Então eu gostava, peguei e fui. Aí, primeiro aluno, você fica inseguro, porque você quer passar tudo de uma vez. Então você tem que ir acompanhando o ritmo dele. Na escola, a maioria dos alunos eram adolescentes e uns caras já com 20 e poucos anos. Então, ó, eles gostavam de rock, pop rock. O cara foi lá, queria. A maioria dos alunos queria tocar baixo, queria tocar Red Hot. Na época, Charlie Brown, que pegava pra caramba. Então, você passava a música, ferramenta pro cara ter, pra ele depois, se precisar fazer a música dele, você precisa tocar outra música, se ele precisar tocar a música de outro jeito, ele entender, principalmente pra ele entender o que ele fazia. E aí já comecei, aí nisso, comecei a dar aula, fui pintando, outras pessoas vão consultando. Pô, você dá aula, você não dá aula, pô, você não quer dar aula, você não quer dar aula, você não quer dar aula. E aí um vai falando pro outro, vai chamando. Eu comecei a dar aula lá e comecei a dar aula na minha casa. E aí eu dando aula em casa, meu prédio, meu condomínio é grande. Então tem bastante gente no meu condomínio. E teve uma época que tinha muito mais gente com banda. Então a molecada que tocava baixo, meninas que tocavam baixo, que tinha banda só de meninas, tá, elas vinham fazer aula aqui em casa. Então eu dava aula aqui em casa e nesse conservatório. E aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando. A internet nem era tão forte naquela época. Não se tinha esse... A internet existia, já existia o YouTube, YouTube, mas não tinha essa cultura, essa prática de você ficar olhando o vídeo. Tudo que você vai ver, você já pesquisar no YouTube. Naquela época, tudo que o aluno sabia era o que o professor passava. Hoje, a fonte de informação não é só o professor. O professor também é, mas ele não é o único canal que o aluno acaba aprendendo música. Então, lá na escola, nessa época de começo, era mais tranquilo. Hoje, você acaba tendo que disputar a atenção até do aluno na hora da aula, porque às vezes o cara tá ali olhando pra você, estudando, mas você tá disputando a atenção dele com o celular, porque ele quer olhar o grupo no WhatsApp, ele quer responder mensagem, ele quer ver qual é a piada que mandaram no grupo, pra ele não ficar fora, desatualizado, esse tipo de coisa. Mas eu acho que melhorou. Hoje em dia tem menos alunos em relação a um tempo atrás. Muito mais gente queria tocar violão. Você andava na rua, você via molecada, você via a galera andando com o instrumento nas costas, você pegava um domingão, você ia pra um metrô, você tava andando de carro, você ia numa lanchonete, dependendo do lugar que você ia, você sempre cruzava com alguém com um instrumento na mão. Então era sinal que tinha mais músico. Hoje em dia é mais nos pontos mais específicos, não é qualquer lugar que você já vê isso, é mais nos arredores onde tem os bares, nos arredores onde tem escolas de música. Então diminuiu um pouco a quantidade de gente tocando. Mas os alunos que querem estudar tem de vários perfis. Tem o cara que quer estudar para tocar só lá na casa dele. Então se você ficar querendo passar um monte de segredos, um monte de truques, um monte de... O cara também talvez não se interesse. Ele quer aprender a tocar a música que ele gosta e para ele aquilo tá bom. Então você passa aquela música que ele tá querendo aprender a tocar, entende como toda aquela história da música, envolvendo a música, as notas que o cara usou, o timbre, você conta história, você vai fazendo tudo para envolver o cara, para cada vez mais despertar o interesse do aluno. Eu acho que se essa diminuição da procura de aluno, talvez seja também por isso, porque as aulas eram de uma forma, o perfil e a cultura mudou muito e a gente não acompanhou essa mudança. Então, hoje em dia tem muito de aula online, hoje tem muito de aula por vídeo, hoje tem muito de aula por WhatsApp. E é a tendência, é assim que funciona, não adianta a gente querer ser diferente. Então, se é assim que o cara quer aprender pelo celular, então a gente passa para ele pelo celular. Se ele vai aproveitar, aí já é outro lance, porque o professor não faz o aluno, né? Por mais que eu não posso obrigar o cara a trancar o cara no quarto dele e falar, você não sai daí enquanto você não terminar de estudar. Então, desde a época que eu era, não dava aula, eu sempre ouvia, não adianta nada você estudar com baita professor, se você fizer aula com baita professor, se você não estudar, então você tem que estudar. Então eu sempre tentei aliar as coisas que eu fazia, porque na época eu não só tocava, eu tocava e trabalhava, então tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa e o tempo que me sobrava eu estudava. Hoje que eu já consigo me organizar melhor dos trabalhos que eu preciso fazer, das coisas que eu preciso cumprir, com as aulas que eu tenho que dar e também da minha parte de aluno. Continuo como aluno, além de eu dar aula, de eu ser professor, eu ainda sou aluno. Acho que a gente é mais aluno do que professor. Então a diferença dessa época, um tempo atrás, que não tinha internet, eu penso que é essa. As pessoas mudaram e alguns professores talvez não tenham mudado. Então você acaba perdendo aluno. Eu perdi vários alunos, já teve várias, mas isso é natural, acontece. Só que eu tento sempre tentar me atualizar, me colocar na mesma condição do que todo mundo e do que tá acontecendo para eu continuar dando aula, mas principalmente é porque eu gosto de dar aula e eu quero dar aula enquanto eu puder. Então, eu acho que é mais nesse sentido, de você estar sempre atualizando e buscando, porque tudo é muito dinâmico. As coisas hoje em dia mudam com um tempo muito menor do que era antigamente. Então, a escola de música mudou, os alunos mudaram, a música mudou, tudo muda, os instrumentos mudaram. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças, porque senão a gente acaba ficando obsoleto, a gente vai ficando para trás, né? Para encerrar, e é uma pergunta que tem muito a ver com o programa, com o podcast, que é onde o nosso objetivo, que a gente tenta atingir. O que você acha da cena hoje, do rock independente, quais as bandas que você tem conhecimento, que estão na ativa, que estão correndo atrás, quem são aquelas bandas que você ouve e fala, pô, puta, banda foda, pena que não tem espaço. Bom, das bandas que eu conheço, eu, pra ser sincero, eu não conheço muita banda de que tá rolando. Eu conheço as bandas que eu ou são dos brothers, ou os brothers que mostram, porque eu dificilmente vou a lugar pra ver banda tocar. Tem um tempo atrás eu fui ver o Ressalva e tiveram outras bandas tocando, e aí eu fui lá pra ver o Ressalva, que são brothers, são foda, tocam pra caramba, e que aí tiveram outras, no mesmo dia tiveram outras bandas, acabei vendo, então eu acabei tomando conhecimento por eles. Pô, eu vejo até a sua casual, que eu já vi vocês tocando, achei foda também, só que eu não conheço muito, eu conheço as bandas dos caras que os caras me mostram. Pô, o cara me mostrou, o Xuxa me mostrou outro dia Máquina Mente, a banda que fez junto com o Ressalva lá, programa do 89, né, tiveram essa ligação lá do programa que eles ganharam na 89. Pô, eu vi, pô, o baixista é o Glécio, que toca pra caramba, é um puta cara aí do instrumental e também faz, é um puta baixista, assim, muito foda. Então, essa banda também é foda pra caramba, não por ter o cara, mas aí eu fui ouvir, eu falei, nossa, olha o som que esses caras fazem, bem feito, os caras capricham, Ressalva que também capricha, até o trampo, o casual, vocês que eu vi lá tocando no Senac, pô, baita som. Aí tem uma banda que eu até cheguei a fazer um som um tempo com eles, a Gabi e os Supersônicos. Pô, os caras faziam um puta som, meu. Um puta som. Tinha uma banda até que já não rola mais, mas pô, eu era fã pra caramba da Hard Bass. Mas eu acho que o som, o que atrai no som é principalmente você criar a identidade. Todas essas bandas que eu falei, o que me chamou a atenção, porque músico bom é legal, mas pô, se ele não tem nada pra passar, você acaba não te chamando a atenção. Então todas essas bandas me chamam muito a atenção por causa disso. Dessas que tocam nesse, que estão aí peleando pra achar o espaço e que já tem espaço. Já estão aí, já tem uma galera que segue e tudo. São as que eu acho foda. De todas que eu não conheço muitas, não vi muitas, mas todas as que eu vi eu acho foda. É, não tem uma banda que eu ache que puta, esses caras não vão dar, não. Porque é o que muita banda independente acaba. Todo mundo tá remando de braçada e aí chega uma hora que a maré passa e faz uma peneira. E não ficam todas as bandas, e eu acredito que não ficam todas as bandas, porque, pô, banda independente boa tem um monte. Mas o que faz a banda vingar e faz a banda virar é o quanto elas coloca como profissional naquilo. Ela não precisa ser viver daquilo, mas ela passar a ideia de quem tá assistindo, que os caras vão ver e falar assim, meu, isso aqui é uma banda. Os caras são um profissional. Pô, ó como eles se colocam no palco. Ó como ele fala com o público. Ó como eles fazem os vídeos deles. Porque é meio... A gente tem que acompanhar. Igual a gente falou na aula de perder aluno. O público hoje existe, a população é muito maior do que há 10 anos atrás, enfim, isso é outra história, mas a população é grande, mas para você a conquistar a atenção dessas pessoas é que é difícil. Então, não basta você fazer um panfleto e colocar, a pessoa vai olhar o panfleto e vai falar, tá, legal, chato pra caramba, você passa num farol, as pessoas entopem seu carro de panfleto de prédio, você não vê um prédio, você não vai nos prédios. Agora, pô, você vê banda que o cara vai fazer um show... O cara vai fazer o show no sábado. Na segunda-feira, ele posta uma foto, que é a rede social que manda hoje. Então, as bandas independentes estão na rede social. E aí, eles vão lá, colocam uma foto na segunda-feira do instrumento deles, pô, preparando os instrumentos, pá, tal, separando o repertório. Na terça-feira, o cara posta uma foto indo pro ensaio. Na quarta-feira, ele posta, ensaiou à noite. Na quarta-feira, ele posta o vídeo de um trechinho do ensaio, a galera trocando ideia. Na quinta-feira, ele coloca um vídeo deles falando de música, tal, não sei o que, você vai se acostumando com essa pessoa. Chega na sexta-feira, ele fala que já tem o show, ele já falou, desde segunda-feira ele tô preparando isso aqui porque vai ter show. Na terça-feira, não, vou me ensaiar porque vai ter show. Na quarta-feira ele põe o trechinho do show, porque vai ter show, tal. Chegou no sábado, a pessoa que viu aquilo desde segunda, ela falou assim, meu, eu quero ir no show desse cara. Ele vai, porque você já contou uma história toda. Então, as bandas, todas as bandas que têm mais destaque, elas acabam fazendo isso. Ela cria uma identidade, uma máquina mente. A Gabi, faz tempo que eu não vejo nada, mas, meu, Gabi era foda. Todas essas bandas que são independentes, que estão aí mostrando, principalmente, que música é uma coisa séria. A gente começa a ter mais credibilidade quando a gente coloca que a coisa é séria. Não precisa ser sério de não ter descontração, né? Não é nesse sentido, mas é de que, meu, a gente não tá aqui pra brincadeira. E a gente aqui não vive confortável se viver de favor. A gente aqui não vive de favor. Então, a gente não vai ficar esperando a ajuda de ninguém, porque não vai vir. Desde que ela acaba vindo, se a gente impulsionar isso, né? Fazer algo que a ajuda venha até nós. E a gente se ajuda. Então, pô, eu que agradeço. Espero ter que a gente trocou aqui. Tenha chego pra quem ouviu. De uma forma que inspire para, se é músico, se tem banda, que inspire ou que surge alguma ideia, ou se não teve ideia, que troque, passa para a gente aqui também, porque o importante é a gente passar algo que possa impulsionar as pessoas a fazerem mais e melhor. Porque a cena da música no Brasil, ela é difícil, como qualquer cena, como qualquer área, tudo é difícil. Mas não é porque é difícil que ela não vai ser prazerosa e que ela não pode conseguir o sucesso. E o sucesso também é uma palavra meio subjetivo a gente dizer, né? O sucesso para um é diferente para outro, mas a gente tem que sempre trabalhar da melhor forma, a mostrar se a gente tem banda independente, ensaiar, ter o repertório certinho, bem tocado, pô, é músico, pô, estuda instrumento, vai tocar legal, não tem dinheiro pro equipamento nível A, mas, pô, faz o melhor que você puder com o equipamento que você tem, tenta tirar o melhor que você puder com o que você tem. Não espera ter, pô, não vou gravar porque eu não tenho câmera boa. Pô, não vou fazer um CD porque eu não tenho dinheiro. Meu, faz. Faz no celular, faz com amigo, mas tenta fazer o melhor. Não faz tão porco só porque não tem condição. E também não espera ter condição para fazer as coisas, porque enquanto a gente fica esperando a melhor condição, o tempo tá passando e todas as outras bandas estão estourando. Aí a nossa banda não estoura, a gente vai achar que música não dá, que música não funciona no Brasil, e não é nada disso, cara. A música funciona para quem funciona para a música. A música, eu penso que a música é meio que igual um mar, assim, né? Eu faço uma analogia. O que você joga no mar, que não é dele, ele devolve. É a mesma coisa a música. Se você não for, não fizer as coisas certinho, ela te gospe para fora. Então, você tem que fazer com o máximo de cara, independente do estilo, você tem que fazer com o máximo de cuidado possível, com o maior carinho, porque as coisas vão dar certo. E obrigado mesmo pela oportunidade da gente trocar essa ideia. Fico muito feliz, queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo. Espero ter podido ajudar e dizer que também, pô, quem quiser trocar ideia comigo, eu tô nas redes sociais. Meu Facebook, tenho lá minha fanpage, Gustavo Urbano, que eu falo de contrabaixo, falo de música, tô para colocar uns vídeos de dicas de contrabaixo. Tô lá no Instagram, GurbanoH, é tudo junto, GurbanoH. O mesmo é no Twitter. Tem minha página lá no YouTube, tem alguns vídeos, tá lá Gustavo Urbano, tem alguns vídeos de cover das músicas que eu gosto, umas coisas que eu estudo, enfim. Tá tudo lá, e aí fica fácil da gente trocar ideias. Se vocês tiverem algo, pode mandar pra mim que eu vou ficar muito feliz. Obrigado, gente, valeu. Um abração aí pra você, Bento, um abração pra você aí, Pedro, e sucesso no podcast de vocês. Boa! Valeu, esse foi o Gustavo Urbano. Desculpa já entrar rindo, mas é que as músicas escolhidas pelo Juliano hoje tá maravilhosa, tá bacana. Então esse foi a entrevista do Gustavo Urbano. Obrigado de novo, valeu pela parceria, baita músico, cara, é honrado aí dele participar. A gente vai ouvir então agora um recadinho de esportes, como a gente tem tido aí desde então. O Pedro tá se matando de dar risada aqui com o Douglas. Eu sou o Douglas. Da hora, Rafa. Valeu, Rafa, por sempre estar com a gente. SB é nós, né, mano? Os caras skate boys, os caras zica, mesmo. Rafa Lardieri. Os caras tão determinados, mano, que os caras tão metendo os stories lá no Instagram. Tá pegando as molecadinhas que tá querendo iniciar no skate, tá jogando lá na Pipe, lá em São Bernardo. Da hora, mano. Pô, os moleques incentivam mesmo a molecada. É isso aí, Rafa. É nós. E as camisetas? E as camisetas, Rafa? Não pode esquecer. Opa! Eu não vou esquecer, eu vou cobrar. Tem uma surpresa, ele falou. Legal. Mentira. Não. Falou, já era. Tá gravado, hein, Rafa? Tá gravado, não quero nem saber, vou cobrar. É isso aí, Rafa. Tem skate também? Ele vai dar pra todo mundo? Vixe, falou que vai liberar sem skate. Caramba. Sorteio. Sorteio, Rafa. Beleza. É assim, manda mensagem aí quem quiser ganhar o skate do Rafa. Compartilha então. E fala que nós é Zico. Vai lá na page dos caras e fala, ó, eu ouvi lá no Coletivo Insano que vocês vão dar um skate. E vai ter que dar. Tô nem aí, velho. Vai lá. Camiseta pras 10 primeiras pessoas que comentarem na página. É, fechou. Camiseta pras 10 primeiras. Vamos lá. Mas tem que comentar Rafa Lardieri no Coletivo Insano. Exatamente. É, hashtag Coletivo Insano. Vai ganhar uma camiseta da SB quando sair. É isso aí, Rafa. Fala galera do Coletivo Insano, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez falando aqui com vocês. Pra quem ainda não me conhece, sou o Rafa Lardieri, skatista há 12 anos e atualmente lidero um grupo de skatistas chamado Skater Boys na cidade de Santo André, região do ABC Paulista. Seguindo com a minha participação no programa, para esta edição trago algumas notícias do mundo do skate desta semana. No mês de maio, rolou a primeira etapa da temporada 2018 da Street League Skateboarding, um dos maiores campeonatos mundiais da modalidade de rua do skate nos últimos tempos. O Pro Open, que aconteceu em Londres entre os dias 27 e 26, nas categorias masculina e feminina, reuniu os melhores amadores do mundo, disputando na primeira fase da etapa duas vagas que davam aos dois skatistas mais bem colocados o direito de competir entre os profissionais da liga no segundo e último dia de competição. Para surpresa geral, o skatista brasileiro Ivan Monteiro se classificou em primeiro e, mesmo ainda sendo amador, agora fará parte da liga pelo restante da temporada. A final do profissional foi emocionante, tendo como vencedor o skatista japonês Yuto Horogimi. Os brasileiros que também se saíram bem na etapa inglesa foram os skatistas Kelvin Hoffler e Thiago Lemos, que acabaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Ivan Monteiro terminou em sexto, mas só o fato de ter entrado para a liga já é uma grande vitória a se comemorar para o skate brasileiro, segundo o vice-presidente da Confederação Brasileira de Skate, Sandro Dias. No feminino, Jane Soto, Lacey Baker e Maria Duran formaram o pódio. Nesta ordem, a brasileira Pamela Rosa conquistou o quarto lugar e a medalhista dos X Games, Letícia Buffoni, acabou se lesionando e ficou de fora da competição. A próxima etapa da Street League será em Los Angeles, no dia 7 de julho. No fim de semana, São Paulo recebeu a primeira etapa do Mundial de Skate da Vans. Para a realização do evento, a marca clássica americana construiu sua primeira pista em solo tupiniquim, ao lado do Parque Vila Lobos. O americano Tom Char se sagrou campeão da etapa, com o brasileiro Pedro Barros, da seleção olímpica da modalidade de parque, em segundo lugar. Tristan Heine fechou o pódio. No feminino, a brasileira Indiara Aspi, também da equipe olímpica, conseguiu a prata, perdendo apenas para a japonesa Sakura Yososumi. Para encerrar, vamos aproveitar e falar da nova camisa da Skater Boys do projeto da SB Skate Plaza, lançada ontem na página oficial da pista no Facebook. 7 empresas, todas de fora do skate, estampam com seus logos o novo uniforme da galera SB. Os novos patrocinadores esperam fortalecer o projeto social do grupo de skatistas de Santo André, que foi a construção da própria pista de skate pelas mãos da molecada. Para ver o vídeo de lançamento, basta acessar as redes sociais da Skater Boys. Então é isso, galera. Se precisarem, nos procurem. Estamos nas redes sociais: Facebook Skater Boys e SB Skate Plaza. No Instagram também, @SB_SkaterBoys, @SB_SkatePlaza. Falamos das notícias do mundo do skate nos últimos dias e um pouquinho de nosso projeto. Continuem nos acompanhando aqui e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos da equipe do Coletivo Insano. Gente, esse foi o recado do Rafa. Rafa Lardieri, muito obrigado por participar mais uma vez aí com a gente. Prepara as camisetas aí que a gente vai fazer esse... A galera vai entrar lá na page lá e vai começar a comentar com o Coletivo Insano, pode ter certeza. Gente, eu queria pedir desculpas que eu tô meio gripado, minha voz tá meio de viado. Um pouco mais? Mais. Mas vamos aí, segue o jogo. Segue o samba. Você está ouvindo agora Alfa FM. Alfa. Titanic. E Fire Selene Dion. A flauta maravilhosa. Brother. Vai fuder essa porra, mano. Beijinho romântico. Eu acho que é melhor a gente mudar essa onda aqui, pai. Mudar essa trilha. Tá demais. Não tá dando. Parece que todo mundo fumou um banzo aqui, não é possível. Será? Véio. 4h20. Mano, essa fila aqui do posto tá demais, velho. Olha o próximo ali, é o próximo. O cara fica dormindo. Não, e o cara fica dormindo, tá chamando o próximo lá pra encher o... Tá calor aqui dentro do carro, velho. Tá, tem ar, essa porra, velho. Tá foda demais. Como eu tô com gripe, eu tô tomando um uísque que é pra curar. Cura, então. Curirica. Enfim, não tem nada a ver, mas vamos lá. Pra cima deles. A próxima a falar aqui... Dá um grauzinho nesse somzinho pra nós entrar no clima, vai. Tá demais hoje. Boa noite, Fábio Assunção. O cara é o que é o melhor, velho. Eu não sabia dessa segunda parte. Obrigado, internet. Paga nós, YouTube. Ai, meu Deus, velho. Queria mandar um abraço também pro Pedro e o Bino. Pedro e Bino, boa. Eles são o profeta, né? Dos caminhoneiros, né? É, grandes são, representantes, né? Da classe. Acho que são. Calma, gente. Eles e a Sula Miranda. Grande Sula. Chegou, Pedro? Um beijo. É uma bilada, Chino. Respira, Pedro. Respira. Respira. Ginigeno. Ginigeno, cara. Não, Ginigeno. Ginigeno. O que eles cantaram? Ginigeno. Ginigeno é bom. Você lembra a música dele? Não lembro nada deles. Bebo pra caralho. É a nossa música. Esse é o Gino? Não, esse é o Geno. Tá. Ai, que bosta. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, hein, pai? Segura nós que hoje a gente vai longe, hein? Queria fazer só 40 minutos de programa. Tô vendo que hoje vai ser 6 horas, hein? Já que o Bento vai pagar o Uber, paga nós, Uber. Vamos pro depoimento da Thaís, que a gente precisa parar de rir aqui um pouco, velho. Tá demais. Thaís, você é zica. Manda ver, Thaizinha. Thaizinha. Thaís, tia. Nós amamos você, Thaís. Thaís vai falar um pouquinho da profissão dela e a gente já entra no assunto sobre profissões. Vamos lá. Olá, terráqueos. Olá, coletivo insano. Eu me chamo Thaís Medeiros, sou atriz, entre outras profissões, né? Tenho aí mais ou menos 16 anos de labuta de palco, 26, 27 espetáculos. É, alguns deles eu assinei a direção e a dramaturgia. E falar sobre a profissão de teatro, atriz de teatro, é um pouco deprimente para mim. Não foge da mesma dificuldade que o profissional da música, das artes plásticas, da literatura independente sofre, que é a falta de reconhecimento e investimento. O governo, ele não cria leis que contemplem o artista. Os editais que temos, ao meu ver, são poucos. Eles, na maioria das vezes, contemplam já grupos e artistas que já têm um nome consolidado na cena, que já têm uma mídia e que já têm conhecimento do grande público. Então, acaba sendo sempre os mesmos grupos, os mesmos artistas. É restrito a eles, esses editais. E a gente vê que o descaso é tão grande que hoje se discute até retirar o registro do profissional da arte, do ator, como se não fosse necessário ter uma formação para exercer a profissão, sendo que nós temos aí uma vasta literatura de teatro, não falo de dramaturgia, mas de técnica, de gente que pensou teatro, que criou formas, e as pessoas negam que é necessário essa formação. É como se esses estudos não dissessem nada. Então, tira a importância, né, do trabalho. E essa falta de investimento acaba se refletindo na vontade do próprio ator, assim, do próprio artista, porque o artista, como ele não consegue viver do seu trabalho, ele tem que dividir o seu tempo em outras profissões, né? No meu caso, eu trabalho na área da saúde e para sobreviver, manter as minhas necessidades básicas, paralelamente manter o meu trabalho artístico, né? Eu sou ligada a duas companhias de teatro, no qual tudo que é produzido de espetáculo sai do nosso bolso e o nosso cachê, ele acaba saindo da bilheteria. Então aí requer uma boa mídia para angariar público, requer um espaço atrativo para o público ir e locação de espaço para apresentação. Também é um outro problema que nós temos aqui, muito grande. E acaba que quando você tem um espetáculo sem patrocínio, sem fomento, você acaba fazendo peça para pagar espaço. Porque o público vai, arrecada seu valor, paga-se primeiro o espaço que você está utilizando e depois divide o valor que sobrar com o elenco. Isso reflete no quê? As companhias independentes acabam tendo que limitar até a sua produção artística, porque tem que pensar no espetáculo com o menor custo possível. Um elenco pequeno para poder essa divisão de bilheteria ser significativa. E o teatro, como todas as formas artísticas, tem um papel social, né? O desenvolvimento humano, cognitivo. Sou prova disso, sou de um bairro periférico e a minha adolescência foi adolescente problemática, né? E que se vê já à margem da sociedade, então pensa que é isso a vida, né? A gente tá aqui pra acabar e a gente não faz parte desse mundão. Porque é muito, o teatro era uma coisa muito distante, a arte era uma coisa muito distante pra mim. Eu nunca pensei que eu poderia escrever e atuar, eu poderia ter um lugar de fala. A gente é criado pra, era criado pra terminar o ensino médio, arrumar um trampo qualquer aí, e montar uma família e propagar a função de servir, né? E na escola não foi um incentivo da escola, a escola não tinha esse projeto. Uma professora que viu em mim, que percebeu que eu muito nova já estava enveredando por uns caminhos tortos, já estava meio desiludida do meu papel no mundo. E então ela me apresentou o teatro e foi... Eu me descobri, eu me vi como ser humano, como gente, como cidadão ativo. E a partir daí, eu tinha 14 anos, eu comecei a entrar para os coletivos e oficinas e não parei mais. Me profissionalizei em 2015, mas já tinha a bagagem do amador. E o teatro me trouxe isso, né? Me trouxe uma vida. Eu tive uma consciência de mim, a consciência do outro e me trouxe um poder crítico muito grande, né? Eu sou ligada muito ao teatro de denúncia, né? Teatro político. Então eu penso muito sobre meu papel social, sobre meu papel como cidadão, né? Como modificar, como criar possibilidades de desenvolvimento na sociedade. E eu falo do teatro porque foi a porta, porque depois que eu conheci, que eu tive esse contato, eu já tive contato com a música, com a poesia, com a literatura, eu comecei a ter gosto pela leitura, tive curiosidade de conhecimento e comecei a ter a minha preocupação política sobre para onde caminha a humanidade. E esse é o papel da arte. Junto com a educação, é formar um indivíduo consciente e responsável do seu papel na sociedade. Valeu, obrigadão pela oportunidade. Valeu, Thaís Medeiros. Gente, esse foi o recadinho dela, falando um pouco sobre a profissão de atriz, teatro e pesado. Você vê que tem algumas críticas, falta incentivo, como qualquer coisa independente falta hoje. Então, vamos voltar a sério agora. O rock and roll, caralho. É rock! Sem dar risada agora. Parece até o final. Sem dar risada. Quem dá risada põe R$1 no copinho. É isso, mano. Trilha sonora maravilhosa. Agora eu sei porque que tem programa que prefere colocar trilha após, né? Pós-gravação. Tá maravilhoso. Thali, o que você tá achando da trilha? Tá maravilhosa. Tá linda. Aumenta. Esse som é muito bom. Que bom que você gostou. Então é isso, gente. Só quero dizer uma coisa. Aqui não é água com músculo, rapaz. Tema hoje é profissões. E eu queria começar o programa, além dessa introdução da Thaís, falando um pouco sobre a profissão dela e tal. Eu queria saber, ela fala que ela começou desde criança a estudar pra atriz, enfim. Eu queria saber de vocês, criançadas. Diga. Parem de rir um pouco. Eu tô de boa já, eu já tô suave já. É o Pedro. Não, o Pedro tá demais, eu, é pior, Pedro, eu já tô seca. O Pedro não pode ver uma fila, velho. Que ele já fica felizão, assim. Não é melhor. Ele era aqueles caras que ia no banco pra não fazer nada, ele nem exatamente, tinha conta. Ele só queria ficar na fila filho. Conversando com as pessoas. Eu tinha um filotrampia, né? A moça da loja de conveniência trouxe um café pra ele e ele ficou assim, cara. Não, tinha alguma coisa nesse café, não é possível. Ainda tava nada. Batizado, velho. Não, sou um cara. Ô, divide esse bagulho com nós aí, irmão. Peraí. Então vamos lá, ô Pedro, você que tá engraçadão hoje. Hoje eu tô pimpão. Fala pra mim, o que que você queria ser quando você era pivete, assim? O que você pensava? Puta que pariu. Além de maconheiro. Não, maconheiro nessa época eu ainda não pensava. Não pensava? Só fumar um cigarro do meu pai. É, Hollywood, mas você tinha essa vontade? Tinha, desde os meus 7 anos. Você via ele fumando e queria? Queria. Já tinha esse hábito em mim. Graças a Deus, hoje eu não fumo mais tabaco, mas tinha. Mas o legal é você ter perguntado isso, porque a minha filha perguntou pra mim: papai, o que você queria ser quando você era criança? Aí eu virei pra ela e falei, queria ser piloto de avião. Ela falou assim, que coisa idiota. Mas que na minha época... Não, mas são épocas diferentes. A gente vive épocas diferentes, né? Porra, pra mim aquilo... Eu cheguei até fazer preparatório militar pra entrar na aeronáutica. Nossa, mas, verdade, eu nem sei. Que preparatório que você fez? Ah, é aqueles preparatórios antigamente que tinha ali na 24 de maio, que os caras até hoje entregam um panfletinho, se eu não me engano. Mas era legal que eu, porra, meu, eu aprendi coisa pra caramba. Estrutura, assim, de ensino foi que me estruturou mais entre meus 12 e 13 anos. Mas aí eu acabei desistindo porque eu ia ter que sair de São Paulo e eu sempre fui muito preso, né? Aqui com a minha mãe, com meus pais, então eu decidi, aí eu acabei desistindo devido a isso mesmo. Não, só pra eu não perder o raciocínio, eu e o Rogério é um amigo nosso em comum. A gente fez um curso pré-aeronáutica, a gente tinha uns 15 anos e tal. 15 anos. Eu tinha 15, ele devia ter uns 16, é um ano mais velho que eu. E a gente fez uma prova que, caso a gente passasse, iria fazer todo o segundo grau lá dentro da aeronáutica, isso, em Minas, interior de Minas. Ia sair de lá com primeiro, segundo, enfim. Acho que era terceiro tenente, se não me engano. É, não, mas aí você por aí, recruta, tenente, e a gente queria tirar brevê e tal, não sei o quê. Naquela época, acho que tinha mais incentivo também, né, velho? A gente tinha uma outra visão, eu falo de questão de época. É, hoje não, a gente tem outro raciocínio. Na verdade, assim, a gente foi meio que... Empurrado. Não, não foi empurrado, mas chegou essa proposta pra nós porque um amigo nosso tinha um primo que já era sargento da aeronáutica. Então ele veio com essa proposta e a gente, meu, legal. Tem nada a perder. Você pensa em aeronáutica. E ele falou de salário na época e tal. O salário naquela época era muito bom. Imagino que hoje deve ser também. E a gente logo pensou, porra, caralho, vamos tirar a carteira de motorista lá, vamos aprender a tirar lá e pilotar avião. O que mais que eu quero? Você tem 15 anos, você queria o quê? Não queria mais nada. Dirigir um avião. Pilotar um avião, fácil, um caça, de preferência pra guerra. Ah, é da hora, mano, eu sempre pensei mesmo, o meu objetivo era isso mesmo. Seria legal. Aí eu decidi virar operador de telemarketing. Tem uma curiosidade que o dia da prova foi 11 de setembro. Sim. E a gente saiu, o pai do Rogério foi buscar a gente lá na prova... E aí ele contou, a gente não tinha noção ainda, a gente foi ter noção quando chegou em casa e viu as imagens com 11 de setembro, avião, Estados Unidos, Al-Qaeda e o caralho. Nossa, eu lembro. Foi justamente nesse dia. Pesado. Que a gente fez a prova. Caraca. Bacana. E a gente não passou, então deve ser culpa do Osama Bin Laden. Filho da puta. Culpa do Trump, velho. É, eu não passei na aeronáutica por causa dele. Do Trump. Não, mas ele não era presidente. Queria ver se você tava bem. Era o Bush. Era o Bush. Bush. Era o George Bush. E é isso aí, você queria ser piloto de avião. Mais nada. Porra, eu pensei em tanto, queria ser tanta coisa, cara. Só pensou em uma coisa. Não, mas eu vou te falar uma parada. Aí eu conheci a música. Uma parada. A música foi um impulso pra estar desistindo disso, né? Tipo, e criando um objetivo, porque meu pai meio que dava uma investida naquele período em pátio musical, né? Aí aconteceu uns paralelos na vida que acabei tendo muitos encontros e desencontros aí. Tendo outras profissões, vixe, já trabalhei de fazer colher exame de laboratório de hemodiálise até sogueiro, até banco, velho, já fui... Você colhia exame de urina também? Não colhia, mas eu... Você colhia exame de fezes? Separava, fazia, vixe, velho. Você já colheu sêmen, cara? Eu ia falar uma besteira, mas o horário não permite. Ô, Thali, você já colheu sêmen? Deixa pra lá. Boa, continua, noite. Pedro. Boa noite, mas é legal, cara. Colher sêmen, não. Mas mas eu já tive bastantes experiências, assim, mas eu vou ser muito... Não. Mas nada me completou, assim. Tipo, realmente, eu sempre tive muitos desencontros. Hoje eu tô com outros objetivos, trabalhar artisticamente. Tá um pouco mais difícil porque... acho que o período, né? Tipo, você tem que acreditar mais. Mas eu acho que... Eu, pelo menos, creio que tô no caminho certo. Pra trabalhar independentemente e artisticamente. Legal. Bacana, né? Bacana, falou você bonito. Você tá bonito, cara. Hoje, cara? Não, hoje, especialmente, eu tô bonito. Eu tô com vontade de dar um beijo no seu cangote. Eu sou bonito todos os dias, mas hoje em especial, eu acho que é a gripe. Não é, eu acho hoje que eu é mais sexta-feira, bonito quando eu tô com gripe. Sexta-feira. Ah, hoje é sexta-feira, as pessoas ficam mais bonitas mais de sexta-feira. E seduz. Alô, Fábio Assunção! Fábio Assunção! Boa noite, Fábio Assunção. Ô, Gil. Vem comigo. O que você queria ser quando você era criança? Cara, biqueiro. Além de aviãozinho. Além do tráfico. Não, pra ser sincero, eu sempre gostei dessa área de... De tráfico. De tecnologia. O moleque era zica, hein, mano? Sei desde moleque, mano. Então eu acho que já sempre quis fazer isso. Tá no DNA, entendeu? Né? É, mano. Desde... Você já desmontava as coisas quando exatamente, você era pivete? Exatamente, ah, eu desde lembro que a gente morava ali na Mooca. E tinha um quintalzão lá da hora. E eu lembro que eu tinha uma mesa com ferro de solda. Tinha. Era... Eu vou te lembrar de uma fita tudo, que você tudo que não era lembra, meu, já. Mano. Sim, era coisa que criança não podia ter. E eu tinha, tá ligado? Isso é legal. E eu, tipo, sempre gostei. Então, você pra sabe... mim, sempre foi mexer alguma coisa relacionada em eletrônica. Mas você sabia que você sempre foi muito incentivado a isso, né? Uhum. E o seu tio uma vez te deu um carrinho transparente, não sei se você lembra disso. Mano. Que dava pra ver todos os fios e como que ele funcionava por dentro. Mano, você pirava naquele carrinho. Mas isso você tinha 2, 3 anos. Não, não lembro. Isso é 94. Mas sempre, desde moleque. E hoje você tá realizado. É, cara, ou eu gosto do que eu faço. Tanto que assim, eu trampo hoje por conta... Faço meu horário, o dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho, entendeu? Mas também não ganho dinheiro. Né? Uma mão de duas vias aí, né? Mas eu trabalho da forma que eu gosto, cobro o preço que eu acho justo. Cobra caro, entendeu? Né, Gil? Você cobrou caro pra caramba pra arrumar meu notebook. É o trampo. Queria deixar isso registrado. Se você aqui. Quer, você paga. Se não, tem outro que paga, entendeu? É simples, eu ponho o preço. Você cobrou mais caro só porque era eu. Não, ainda foi no desconto, cara. No desconto? Caralho, você é louco. E se eu fosse cobrar no preço cliente final, você não ia sofrer. Eu não sei. Mim, pai. Mano, eu não sei o que tá mais caro, se é o conserto do Juliano ou a gasolina, velho. Ou o HD. Não, e agora sim, ó, se a gasolina ficar nesse preço aí... O que foi, Thali? Não chega a nossa vez de abastecer o carro, mó fila aqui. Tá embaçado. E eu falo, mano, por mim mesmo, se a gasolina aumentar, eu tenho que aumentar até o valor do meu serviço. E sabe o que é pior? Complica, a gente tá na fila do posto aqui, eu não posso nem fumar, senão explode essa porra. Essa senão a gente vai morrer. Tá foda. Se bem que pode dar audiência. Agora, você falou que gostava... você falou que gostava, Gil, de tecnologia, montar, desmontar as coisas. Eu lembrei de uma história... Sim. Que acho que faz sentido eu contar aqui, porque tem a ver com profissão também. A gente tinha um brother que tinha um estúdio, tava montando um estúdio. Uhum. Que ele largou o trampo pra montar um estúdio de música. Inclusive, a gente ia ensaiar lá. E aí era o seguinte, tava fazendo ali do jeito que dava, falta de grana, e ele chamou um pai de um brother nosso pra fazer a instalação. E aí, fez toda a instalação e tal, não sei o que, tinha uma fechadura que precisava arrumar. O cara tirou essa fechadura... arrumou a fechadura, diz ele que arrumou a fechadura, colocou a fechadura de volta. E aí o dono do estúdio foi lá. E aí, legal, beleza? Arrumou? Não, arrumei sim, tal, não sei o que. Agora tá da hora, agora fecha, tranca, tal. Não, agora sim, só sobrou essas peças aqui. Não. Zero. Eu arrumei sim, só que sobrou umas peças. No começo era assim, mas nunca hoje mais fechou. Eu aprendi muito. Hoje eu posso me considerar um profissional na área que eu trabalho. É um menino manja mesmo. Não é querendo me gabar, não. Mas eu estudo muito pra minha profissão. O menino sabe mexer nos fios. Nos cabos, né? Nos cabos, computador. Tem que estudar, né? É o homem da tecnologia. E você, Thali, quando foi pra Holanda... O senhor algoritmo. Quando foi pra Holanda, não, né? Antes de ir pra Holanda, você queria ser o quê? Mano, eu já quis ser tanta coisa. Eu já quis ser... Aquelas profissões meio clichês, já quis ser médica, bailarina, advogada, bombeira. Bombeira é legal. Mas, enfim. Tem mulher aí... bombeira? Tem. Tem. Cara, eu não me lembro de ver uma mulher bombeira. Eu nunca vi nada, tipo assim, ação de fogo, né? Normalmente só vê homem, mas tem já parte vi... de resgate, né? Resgate tem. Sim, sim. Mas resgate salva vida, necessariamente tem. É bombeira? Salva-vida é bombeira, né? Resgate, tipo aquele... O SAMU é bombeira? Não, é. Não, o SAMU é uma coisa. Tem o resgate do bombeiro. Ah, tem o resgate do bombeiro? Mas existe alguma... É paramédico. Mas tem, são os paramédicos. Mas é legal. Eu seria bombeiro também, já pensei em ser bombeiro. Tá maluco. Eu sério não tenho, mesmo? Eu não tenho... Já passou na minha cabeça. Só que ser... aí eu descobri que eu sou muito menininha pra ser bombeiro. Eu tenho... Eu ia ter medo. Na hora de falar, corre, não, nem fodendo. Corre. Vai. Vê o fogo. Você passa por um psicológico. Eu ia chamar minha mãe, sei lá. Pra fazer o treinamento é treta, velho. Mas vocês já fizeram assim. Tem que dar sua vida. E quando você era pivete, você queria fazer, além do Juliano que desmontava as coisas e montava tal, tacava fogo em casa... Vocês, quando era pivete, pensaram, já pô, queria ser alguma coisa e fez alguma coisa muito maluca em relação a isso, a profissão? Trampo? Não, a gente às vezes trampa, ele me chama pra fazer trampo junto. E não, eu quando era pivete, quando era pivete. Ah, pivete, não. Ele explodia a casa mesmo, o Juliano era foda. É, eu gostava de brincar com os fluidos isqueiros do meu irmão, mas não era voltado pro meu trampo, não. Mas eletricidade também era foda. É. Mas nada de relacionado a trampo, assim. Mas é que eu tinha uma noção ainda dos bagulho, né? E agora você faz o quê, Thali? Agora eu trabalho com marketing, mas tudo começou porque quando eu pensei em trabalhar com comunicação de alguma forma, eu tava começando a ouvir rock, era Red Hot, eu fiquei viciada. Aí eu fiquei assistindo os making ofs dos caras da banda e vi uns carinhas andando. Eu falei, mano, quem é que são esses caras que andam perto da banda? Mas isso era coisa de grupo minha, não era nem profissão, era porque eu queria ficar perto dos carinhas da banda. Aí eu falei, vou ser hold. Aí eu fui pesquisar o que um hold faz. Aí também era muito trampo e eu tenho muita preguiça. Falei, não, nem fodendo. Aí eu fui ver curso pra mesa de som, pra diretor de palco. Todas essas coisas eram muito caras. Aí eu falei, ah, mano, com comunicação, com evento, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar. Aí eu tive meu primeiro trampo. Ainda tava na escola com eventos, que era ser monitora de buffet infantil. E aí me traumatizei, nunca mais eu quero trabalhar com eventos, agora eu trabalho com internet. Eu trampei nessa área de buffet, trampei uns 4 anos da minha vida em buffet infantil, assim ó, o buffet que eu trabalhei não era um buffet ruim, era você saber trabalhar no lugar, entendeu? Eu com 15, 16 anos, primeiro trampo, mano, tá ótimo, não era nem o primeiro trampo, porque eu já tinha trabalhado em outros lugares. Mas assim... O buffet era muito zica, você. Eu duvido quem enche... Sabe aquelas bexigas compridinhas, palitinho? Não. Na boca, velho. Mas lá o buffet que ele não consegue. Ele consegue. A palitinho. Mas no buffet eu trampava de monitor e de garçom. Era pauleira. Entendeu? E eu geralmente os meninos começavam como monitores e iam pra garçom. Garçom ganhava mais, né? Não, a primeira festa que eu fiz eu já trampei de garçom, mano. Foi, é louco. Foi foda, mano. Mas foi muito louco, assim. Eu trampei 3 anos lá no buffet, lá que eu presto serviço até hoje. Entendeu? E se um dia eu precisar trabalhar, eu vou, de boa. Ah, eu fiquei um tempinho no meu terceiro ano do ensino médio, era com o povo da escola. Machucava a mão naquele motor de encher bexiga, tá ligado? E tinha umas crianças que, pelo amor de Deus, era legal pela zoeira, porque a gente zoava muito, era a turma da escola mesmo que trabalhava junto, só que a gente ficava feliz, ganhando 20 conto, ficava o final de semana inteiro fora pra ganhar 100 conto e tava de boa. É, e eu trampava de lá de quinta, sexta, sábado e domingo, cara, eu lembro disso aí. Era direto. Eu tenho uma quando você via na escola que tava seu nome todo final de semana, você ficava felizão, falava, mas é que vocês faziam amizade, né, meu? Vocês tinham um grupinho de amizade, era um rolê de vocês, né? Era assim, tinha um funcionário fixo lá. Tipo, já, era um rolê pago, vamos colocar, porque você tinha os seus amigos, assim. Rolê paga o cacete, mano, porque não, eu lembro. Não, era mal trampo, você é louco. É trampo, caralho. Da puta foi assaltado e levaram minha mochila, mano. Foi, era trampo, muito trampo e mesmo. E o que, eu tenho uma curiosidade, o que vocês fazem com a comida que sobra? Então, a gente come. É, depende do buffet, que tem buffet que é filha da puta. Por isso que eu tô falando, esse buffet que eu trampei, ele era muito de boa. Porque eles davam tipo assim, você podia tomar refri durante a festa, era avontes. Você pode tomar refrigerante à vontade. E comer só depois da festa, mas tem tudo. Tem todos os salgados, se tem janta, vai ter comida. E é por isso que tem buffet que fica economizando na comida. Não, tem buffet que os caras não dão nem uma água pra você tomar, velho. É sério. No que eu trampava, a gente tinha janta antes da festa, e se os donos da festa não fossem levar o que sobrou, a gente podia comer de boa. Sobrava doce, né? Falava, pode deixar pro pessoal aí. Tinha pais, né? Que era mais pais. Então, mas que dividiam, mas tinha uns que levavam a comida toda e era horrível. E por que tem buffet que fica regulando na comida? Aí você tem que ver com o contratante da festa, porque cada quantidade é um preço de festa. Então se o cara paga mais barato, não... é menos comida. Então, entendi. Na verdade, tem ordem pra servir, né? Sim, com certeza. Primeiro, ordem é salgado. Depois do parabéns, não vai mais servir salgado. Só que sempre tem alguém que quer um salgado depois do parabéns e fica infernizando a vida do monitor. Ai, mas eu quero. Eu sei que sobrou coxinha, filha. Pega lá pra mim. Só que não pode, porra. Assim é café e doce só. Eu falava, infelizmente, senhora, já foi tudo. Pra mandar café e doce pra mandar a galera embora. Eu trampei numa festa que a velha... A senhora invadiu a cozinha. Depois a gente levou mal bronca da tia da cozinha. Porque a mulher viu onde a gente entrava pra guardar as coisas. E entrou atrás pra falar assim, ah, eu quero um salgadinho. Ela simplesmente invadiu a cozinha e queria, porque a gente falou pra ela que não ia mais servir salgado. Ela falou, vamos ver se não vai servir. Entrou na cozinha e pediu. O buffet eu só fui como convidado. Então a única coisa que eu tenho pra falar do buffet é o cara da cerveja. Você faz amizade com o cara, elogia o cara, parabeniza ele e aí você vai ter cerveja. E aí o cara já vai te conhecer. Era o primeiro cara que quando eu bebi, era o primeiro cara. Era isso. Ele vai decorar você, guardar a imagem e toda vez que ele passar, ele já vai passar e vai até te chamar. Falar, cerveja. Tom. É isso mesmo. Ô, Beito, eu lembro que eu fazia assim com os caras. Ele fala assim, mano, se você me deixar bêbado, eu te dou uma caixinha no final, velho. Tomei no cu numa dessa, viu? Eu tenho uma caixinha, tô falando sério. Mas lá era só cerveja, é festa infantil, mano? A minha sorte que o... Essa música agora foi boa. Que o buffet era do lado da minha casa. A sorte era essa, filho. Aí eu cheguei, já tomei uma dose de uiscão, pá, que não sei o que. E chope. Eu lembro, contei 8 chope. Aí eu só lembro de eu estar dançando tchacabum no meio da pista junto com a noiva. Que legal. Juro por Deus, mano. Você encoxou a noiva? Não, é muito amiga minha. E da minha esposa também, senhora minha esposa. Aí já pegou uma noiva? Sim, minha esposa. A dele. Você tá ligeiro. Aí, velho, eu lembro que aí eu fui... O que você acha daquela frentista ali de legging? Eu não olho pra essas coisas. Ah, tá. Aí eu peguei... testando de novo. Aí eu cheguei assim e falei, mano, eu vou tomar mais um uísque. Fui no bar. Aí eu trombei o mesmo cara que me serviu o mesmo uísque. E aí ele virou assim pra mim, e aí, mano, vai um duplo? Eu falei, só se for agora, pai. O cara meteu um copão, tipo, sabe aqueles uísque? Dá até a boca. Eu falei, cowboy, hein? Mano, e aí ele falou, então vira. Eu virei, mano. Não. Fez isso. Eu fiz. Que trouxa. Aí daí eu só lembro que eu tava com 2 copos de chope na mão. Você deixou o cara do bar comer a sua mente. Não, comer a minha mente? Ele quase comeu minha bunda. Porra, bicho. Porra, revelações. Parou. Denúncia. Não, bichão. Eu saí depois, eu apaguei. Eu lembro de matar um chope e deixar num canto, tá então ligado? Então se pai, ele comeu a sua bunda, que você apagou, né? Aí eu lembro só o meu brother, ele me chamando lá no banheiro. Comeu. Certeza. Aí eu lembro de eu passando pegando. Vamos mudar de assunto, cara. Eu só lembro passando pegando 4 bem casados, colocando o bolso e entrando em casa. Só isso, não lembro mais nada. E a Laís no dia seguinte, puta comigo. Que maravilha. Quem é Laís? É, quem tá ouvindo não sabe quem é. Menina de ouro, a minha menina de ouro. Ela não vinha gravar com a gente. Mas com essa greve dos caminhoneiros ela aí. Ela não quis vir de ônibus. Não. Questão que tá sem combustível e com 2 crianças não dá pra sair. Ah, é embaçado. E ficar nessa fila aqui ainda com criança. Exatamente, né? Até abastecer essa parada aqui. Quantas horas a gente tá aqui? Ah, faz uma cota. Mais 4. Ah, eu lembro que eu peguei uma garrafa de uísque, ela tava cheia. Já está esgotando. É, então. E eu também comprei eu encontrei um Yakult, gente. Gostoso, tamanho Yakult. Família, é quase 1 litro de Yakult. Você vai ter lactobacilos vivos. Alguém vai fazer 2:45 no banheiro. Você já tomou tudo. Agora que eu vi, mano. Quando eu vi esse Yakult gigante, mano, eu precisava comprar. Vai dar e é maravilhoso. Não, beleza, eu vou cagar, mas são vários lactobacilos vivos. Pensa nisso, cara. Olha, agora, tem uma coisa boa de... Eu acabei de reparar aqui que estava escrito agite antes de beber. Eu não agitei. Será que compensa eu agitar agora? Eles estão concentrados no fundo, né? Eles vão entrar com tudo agora. Se eu começar a pular, é válido? Agora imagina os caras da fila me vendo aqui com uma garrafa de uísque e uma garrafa de Yakult pulando. Vai falar que bateu. Bora. Oh. Aqui hoje eu tô quietinho, hein, mano. Olha aqui hoje eu tô quietinho. A sua ausência tá fazendo falta. A sua ausência tá fazendo falta. Parabéns. Anotem essa frase. Agora. Muito boa. Muito claps, Vamos aplaudir! Claro. A sua ausência está fazendo falta. Parabéns, cara. Gente, quando eu era mais pivete, eu... Porque eu ainda sou uma pessoa jovem, eu tenho 22 anos. De quê? De pivete? Eu lembro, o que eu tenho em mente, assim, a primeira coisa que eu queria ser era diretor de filme. Eu lembro que eu era muito pivete, assim, eu lembro de brincar de boneco e já inventava histórias muito louca, assim. Eu lembro de pivete já ter um filme na cabeça e quem ia estrelar o meu filme era o Sylvester Stallone. Que eu via muito filme do eu via Rock, eu via Rambo, então pra mim ele era o pica das galáxias. Então ele tinha que ser o meu ator principal. Hoje eu não lembro mais o que era, do que se tratava o filme, mas eu lembro que na época eu tinha esse enredo todo já do filme feito. Depois eu assisti o Advogado do Diabo e eu queria ser advogado. Advogado de Aí eu legal, pirava em filme de advogado. Todo filme de advogado eu assistia e achava maravilhoso. Aí lógico, depois eu fui crescendo, fui ver que cineasta no Brasil é uma bosta, o cinema é uma bosta. Não o cinema é uma bosta no Brasil, né? As oportunidades. Né? Trabalhar com cinema é complicado. Acho que mais do que a música, inclusive. E aí eu fui crescendo, descobri o rock and roll, acho que uma das primeiras bandas que eu ouvi foi Guns, depois The Doors, e aí eu já queria ser rockstar, meu sonho era ser rockstar. Eu vi os vídeos do Guns, vi Guns o Axl é correndo no palco e falei, é isso aí, ó. Guns é isso aí que eu quero ser. Exatamente, eu tive a mesma referência quando eu vi aquele do espaguete lá. Isso. Aí muito agora bom. Eu fumo e não consigo mais correr no palco. Eu dou uns pulos, mas assim, não é a mesma coisa. Eu tento, né? Hoje só sabe escrever. Só escreve. Segundo o Juliano, trouxa. Eu faço parte de uma banda onde eu só sei escrever. Apesar de ser trouxa. Vocalista e tal, eu só faço escrever. A única coisa boa que eu faço. Que não é muita coisa, né? Eu tô, inclusive, abaixo do baixista, segundo o Juliano. Caralho! Chegou ao nicho aí. Abaixo do baterista, porque eu só sei escrever, ou seja... Você não tem licença poética pra isso? Não tenho, tá foda demais. Acho que nem pra escrever. Vai, Rogério. Tá foda demais. Agora, eu já trabalhei servindo as pessoas, e é a pior coisa do mundo, assim. Trabalhei servindo cerveja numa quadra de futebol. Você é louco. Era um bico só de final de semana. Então eu trampava de office boy durante a semana. O salário era muito baixo. Aí nossa, eu queria arrumar uma grana a mais. Trabalhava. E assim, sábado eu começava às 8, saía às 8. Domingo começava às 9 e saía às 8. Só que é péssimo, cara. Porque assim. O dia inteiro? O dia inteiro. Eu gosto de jogar bola e gosto muito de beber, desde sempre. Então era as duas coisas. Né? Era as duas coisas que. Não, então. Só que assim, eu não podia jogar bola e eu não podia beber. E o pior, eu tinha que ver os caras bebendo. Eu não aguentei, fiquei um mês. Foram quatro final de semana. Não. Falei, não, isso daqui não é pra mim. Eu tô pobre, mas nem tanto. E aí por isso eu respeito muito os garçons. Sim. Porque é um trampo muito foda. Não, tem é que foda. Servir os outros é não, a pior coisa do mundo. Tem muitas pessoas que ainda assim, vamos dizer, que agradece pelo menos, né? Mas tem umas que nem, mano, não, então, já te trata como um lixo, velho. Acho que você tem obrigação, né? Eu acho que assim, no mínimo você tem que ser educado com todo mundo. Com a pessoa que tá te servindo, ainda mais. Sim. Se for comida, então, mais ainda. E bem por aí mesmo. Exatamente. A humanidade é interesseira, filho. Agora, tem uns garçom bosta também, né? Tem uns garçom que são cuzão, que você chama o garçom, demora meia hora. E aqueles garçom que gospe dos lanches, mano? Não, que... Se eu fosse garçom, ia ser desses caras, né? Eu não gosto do garçom... Passa que, assim, na virilha, tá ligado? A salsicha, tá Eu gosto do garçom que ele é presente, entendeu? Quando você olha pra ele, ele já tá olhando pra vocês e fala... Pronto, não precisa de mais nada. É só assim, ó. Já tem a sensibilidade, né? Pronto, aí ele, mais uma, opa, e aí ele traz, pronto, fechou, esse é o diálogo, não precisa mais. Agora você vai ficando mais bêbado assim, aí você já começa a trocar mais ideias, você conta sua vida pra ele, né, fala já abre o jogo, dos né? filhos, chama ele de Hudson, do término do relacionamento, é complicado, velho. Mas garçom é muito bom, parabéns aos garçons aí. Uma salva de palmas pros garçons. Boa, garçom! Um abraço pro bigode, um abraço pro chefe, um abraço pro capitão. Um abraço pro rei do pernil. O rei do pernil. Nossa, gente. Um abraço pro Paulinho. Nossa, rei do pernil, velho. Sério, já segue lá já várias vezes. Bem. Ele ainda existe? Não sei. Existe, não sei, Bento? Ó. Nossa, que trouxa, velho. Meu pensamento falou: não sei. Não sei. Não sei. As músicas hoje só vai ser assim. Hoje tá bom, tá bom, tá legal. Demais, tá legal. Peguei tá uma bacanão. Boa aqui. E aí? Eu separei algumas profissões, fiz umas pesquisas. Vocês sabem que eu gosto de fazer pesquisas pra trazer aqui pro Coletivo Insano. E aí eu pesquisei. Umas profissões bacanas. Eu queria começar com profissões antigas. Ou seja, são profissões que não existem mais devido ao tempo, porque ficaram ultrapassadas, ou porque ninguém liga mais pra nada, entendeu? Então, eu acho, eu vou falar primeiro essa, porque eu fui pesquisar depois. Eu procurei, aí tem vários sites e blogs que falam sobre isso. Mas depois eu ainda fui pesquisar em outros sites para ver se essas profissões existiam mesmo. Eu fiz o mesmo. É, por exemplo, eu achei a ouvinte de aeronaves, a profissão ouvinte de aeronaves. Eu fui procurar depois, eu não achei. Eu serviria. Eu não achei nenhuma informação de que realmente existe. Então, assim, fica no gelo. Se alguém achar aí, manda... Você rolou uma foto nessa parada aí? Não, rola foto, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser, inclusive, montagem. Pode ser, sei lá. Você tá indo mais pela veridicidade. Veracidade. Aí, veracidade. É. Eu acho que se tá na internet, é real. Você acha que é real, Thay? É, se tá na internet... Tá na internet, é verdade, cara. Não dá pra duvidar da internet. Será que não é um fake news? Com certeza. Não, tá na internet, é real. O que é ouvinte de aeronaves? Antes de ter radar... Ficava um cara com... Olha, o Pedro já tá retardado. Já. É o cheiro do álcool. É que eu lembro da foto, mano. Imagina o cara girando no palco. Os caras girando o cara o dia inteiro, mano, com aquele barato. Não, depois, é... Cara, procura. Põe ouvinte a foto de aeronaves. Imagem, Google Imagem, vocês vão ver. É um cara que tem um baita de um trambolho nas duas orelhas, mas é gigante. Parece duas colheres de sorvete, tá ligado? Não é isso? E aí, eu achei parecido com duas antenas parabólicas. Duas antenas parabólicas pode ser também. E aí eles iam para um lugar alto, numa colina, numa montanha, para ouvir a... Pra que serve? Não sei. É uma bosta. Ouvinte como... de aeronave, eu não tô achando. É, como eu não aqui, achei mano. Nenhuma informação... Eu não achei veracidade nenhuma. É só esse blog... E assim, alguns outros, mas... Ah, é repetido, né? Era repetido. Então, assim, não tem muitas informações. Wikipedia e tal, não tem. Tá? Mas você viu que essa parada é meio que da guerra, né? Então, é antes da Primeira Guerra Mundial, diziam que era assim. Então. Pelo menos diz, né? Esse blog diz. Mas... O avião tá passando, gente! Que legal! Fica aí. Fica aí. Pesquisem, quem souber mais... Eles são tipo os bisavôs das anteninhas do Chapolin, tá ligado? Pra detectar a presença do inimigo. Porra. Nossa. Que é isso? Outra profissão que eu achei é o planejador de orgias. E aí eu achei maravilhoso. Se eu soubesse, quando eu era pivete, se eu soubesse que existia essa profissão, com certeza seria uma das profissões que eu gostaria de ser quando eu crescesse. O planejador de orgias é da época da Roma Antiga. E o cara fazia exatamente isso, na época do Baco, enfim. É, ele era um promotor da época. Ele organizava ali os rolês, as festinhas, então ele cuidava de lista de convidados. Ele era o Bento do churrasco. É, o Bento do churrasco. O Bento de Roma, né? O Bento... É, mais ou menos, mais ou menos. E ele era super bem pago pra isso, era legal. Agora, diz a lenda que ele não era querido por todos... Principalmente para aquelas pessoas que não eram convidadas para as festas que eles faziam. Nada mais do que justo, né? E aí, normalmente, quem contratava esses caras eram os generais e os caras que tinham muita grana. Os mercadores da época, né? Outra profissão é o palhaço de funeral. Lembrando que essas são profissões antigas, tá? Que não existem mais. O palhaço de funeral também é da época de Roma... E ele era meio que um bobo da corte, só que em vez de animar o rei, ele ia pro funeral. Naquela época os funerais eram mais divertidos, pelo que eu entendi. E aí ele ficava fazendo festinha pra galera rir durante o enterro. Nossa, que da hora. Parece minha família, né? Ah, eu seria esse. Se fosse alguém que eu não gostasse, que morresse, eu ia lá fazer uma festa, dançar em cima do caixão. Beber uma caixa de cerveja. É velório, funeral é meio bosta, né? Mas assim, eu acho que na minha família tem alguma DNA dessa parada, mano. Você vai na família, na parte do meu pai, mano. Se o velório der umas 3 dias de piada, filho. Mas você não fica meio constrangido da risada no velório? Não. Sinceridade. Eu não. De verdade, eu acho que já foi habituado isso daí. Já tá no DNA. Não, depende. Eu não, né, mano? Tô de respeita. Mas é engraçado, não tem como. O cara solta uma piada assim, tipo. Por isso que eu já nem vou, mano. Eu já nem colo, é assim, velho. Eu prefiro não ir. A minha família, por ser a mesma do Pedro, também é assim. Combina churrasco enquanto tá enterrando o outro, conta uma piada, fala, ô, mano, você tem que ir na casa do tio, hein? Mas tem que você não vai lá. Mas eu. São os Gonçalves. Meu avô morreu. São os Gonçalves. Meu avô morreu. Os caras foram lá. Seu avô morreu 3 vezes? Meu avô morreu? É. Meu avô morreu. Trabalhei em telemarketing, né, caralho? Entendi. E. Leu, Highlander, né? Depois do enterro, os caras me foram lá, organizaram um churrasco, que tava tendo até, né, que é mais barato, a família tava toda reunida, mas aí os caras já meteram uma caixa de 18 polegadas e bora pro rolê, né? Caralho. Sonzeira, tipo, meus tios, assim, enfim, né, vamos que o rolê é louco. Bom, ainda nos tempos antigos, existia uma profissão que era mais pra criança, que era o menino de chicotear. Exatamente. Precisava de um desse na minha época. Ele, o menino chicotear era normalmente o coleguinha do príncipe e os seus tutores, professores na época, pra ajudar a educar o príncipe. Eles tinham alguns problemas, queria bater no príncipe e não podia por ser príncipe. Então eles batiam no amigo do príncipe, que era pra ele sentir a malcriação, entendeu? Pra daí, servir como exemplo. Quando eu li essa parada aí, eu lembrei que eu precisava de um desse, mano. Quando era criança. Que minha mãe batia pra caceta, velho. Eu precisava de um clone pra ir trabalhar no meu lugar, só isso. Oh, interessante isso daí. Que eu não ando apanhando mais, né? Então, faz o quê? Uns 2 meses que eu não apanho. Então, eu precisava de alguém pra ir trabalhar pra mim. Agora, pra apanhar, não... Foda-se. Bom, e aí era isso, né? Como o príncipe convivia com essa criança desde pequeno, ele criava um laço de amizade e era sentido por ele a malcriação, porque o menino apanhava, chorava e aí era uma forma de educar. Nada mais do que justo, né? É. Isso acontece muito com o irmão, né? Você e o Juliano podem falar melhor. Não, o Juliano era... Você apanhava no lugar dele? Apanhava pra caralho, mano. Esse moleque era um filho de uma mãe, mano. Mano, pensa no moleque pirracento. Era esse moleque. O Juliano, imagina. Você não tem noção, mano. Eu tomava uns boxes da minha mãe. Por isso que eu precisava do menino açoitador aqui. Porque, bicho, não podia fazer nada. Ele abria a boca e apanhava. Ele fazia... Você apanhava? Banhava pra cacete, velho. Por ele? Por ele, não. Porque ele fazia pirraça, tá ligado? Eu falava que eu batia nele alguma coisa e eu apanhava. Ele causava uma situação. Um mau agouro. Você guarda essa mágoa até hoje? Eu tive caso de família. Tive que ir num psicólogo, velho. Sério? Sério, cara. Vocês deram um abraço depois? Ainda não. A gente ainda não se perdoou. Mas estamos no caminho. Então isso tudo aqui é uma farça, né? Vocês exatamente conversarem, assim é uma farsa. Uma atuação, você, né, nutre, na verdade, um ódio dentro de você, então, por ele. É uma coisa plasmática, né? Plasmática. Exatamente. O que é plasmática? O que é plasmática? Vocês nunca assistiram Caça-Fantasma? Já. Então. Já. Não posso dar spoiler. Meu Deus do céu, velho. Oi? Meu Deus. Outra profissão que é extinta. Ah, não, vamos dar voz ao Juliano. Ele tava falando mal de você até agora. Você não vai falar nada? Eu fui ali tentar passar o cartão ali pra pagar o combustível. O combustível, né? Não passou, né, filho? Não, aí eu tô indo buscar outro cartão agora. Mas... Passa o meu. É, tá bom. Mas assim, ó, meu irmão fala que eu fazia a birra. Ah, às vezes eu tava assim assistindo um desenho na televisão, ele chegava do nada e me dava um soco na boca do estômago, velho. Muito bom. Que irmão que é esse? Eu ficava assim. Tinha. Tinha coisas. Não, tinha coisas. Não, de graça, mano. Do nada. Aí, quando ele, mano, ele pegava mesmo a faca, colocava no meu pulso não, assim. Não, só uma vez eu fiz isso, eu não fiz depois, mano, que a mãe me bateu. Ai, trouxa, vai, trouxa. Sabe, eu tinha um canivete, achei um canivete suíço. Lembra desse canivete? Aí tinha a serrinha e tinha um de fio, né? Aí eu peguei assim e pus o pulso dele. Ele falou, mano, se você abrir a boca, eu vou cortar seu pulso, seu pulso. Ele tinha feito uma merda, tá ligado? Eu falei, eu vou contar pra mãe, tá ligado? Eu tinha feito coisa uma de irmão. Mãe, né? Você é mó psicótico, cara. Quem, eu? Não, o Pedro. Eu? Ah. Não, porra! Quantos anos você tinha nesse quatro, tempo? Cinco, eu tinha uns 4, 5 anos. Caralho, você colocou uma faca na mão. Não, meu irmão era doente mesmo. Não, você era doente. Fase, era fase do meu ovo. Você queria me denunciar, seu larápio. Até eu queria te denunciar, cara. Meti a faca no pulso. Que aqui é caveira, porra. Você sofria com os irmãos também, Thali? Não, eu não cresci com os meus irmãos. Ah, eu sofria com amigos, com vizinhos. Crescia, vou tacar fogo no seu cabelo, vou quebrar suas bonecas, não é pra contar pra sua mãe, não é pra chorar, isso eu ouvi demais. Da hora. Que bom, né, que você teve uma infância normal. Sadia. É, bem saudável. É, normal, sadia, como todas as infâncias são. Pelo menos naquela época, né? Naquela época. 1920, menos a do Juliano. Né? Menos a do Juliano que tinha um irmão psicopata. Tinha um irmão louco. É o anjo mal, tá ligado? Só de lembrar. Macaulay Culkin. Só de lembrar. Já começa a dar assim, sabe, os flashbacks. É doente esse mano aí. Eu tô até meio estranho, ó. Sai de perto de mim, velho. Você é louco. Você não tá ligado o que eu sofri já. Nossa, coitado. Acho que por isso que ele é assim, né, mano? Ai, coitadinho. Depois vai me chamar de Guilherme de Pádua, então. Ridículo, velho. Você é o Guilherme de Pádua, então. Ai, mano. Esfaqueei o menino, então. Outra profissão que não existe mais é o colocador de pinos. Nossa, de boliche. Nossa, velho. Tem isso daí, tem mesmo. É, que eram os carinhas que ficavam lá atrás, lá, que tudo era automático? Você ia jogar boliche. E aí depois ele reunia lá os pininhos. Tá? Quantos pinos são? Uns 11, 12? 10? Acho que são 10, né? São 10. Eu tava jogando ball ride. É. Nossa, falou. E aí... Bolicheiro. Sério mesmo, mano. Mas vici essa porra. Além de montar os pinos de novo lá, colocar os pinos na ordem certa, ainda tinha que devolver a bola pro cara, porque não tinha também, não era nada automático naquela época. Hoje tem ainda a profissão de hoje é tudo enche. É automático, né? Chepino. Tem, mas é outra coisa. É outra modalidade. Olha a trilha. Oi. Aí, além das profissões que não existem mais, eu achei as profissões bizarras também, que eu achei importante esse falar. Isso é legal, isso é muito bom. Isso é legal. Enchedor de pino, acho que podia entrar nessa. Será que os caras aqui fazem igual nos filmes? Nos filmes os caras ficam pelados, né? Com a máscara. O quê? Pra encher a cápsula de drogas? É. De drugs? Não, acho que não, velho. Droga? Mas de máscara e luva, acho que os caras ficam assim. Será que fica? Questão pelo que eu vi agora aí, ó. Hoje é tudo na máquina, velho. É sério. Saquei o prensadinho na máquina. Por que tem que ficar pelado? Sei lá, acho que pra não roubar. Não, nos filmes eu nossa, sempre vejo que eles são pelados. Lei, mano. Vou voltar às profissões bizarras. A não ser no Demolidor da Netflix que... Não, tô falando de profissão ainda. É Breaking Bad. A não ser no Demolidor da Netflix que... mulheres cegas. Mas cheiro de coca? Porra, deve ficar, né, mano? Muita química os caras. Acho que só a Coca Zero que tem cheiro. Boa noite, Fábio Assunção. Boa noite. Vou dar um abraço pra ele, pro Aécio. Aécio, vou dar um abraço pro Aécio falando nisso. Boa noite, Aécio. Né? Tudo bem? Tá com medo? Não, opa! Rafael Ilha. Ilha, um grande Ilha. Abraço. Também. Grande irmão, abraço. Lembrança. Ao China. Rota, mãe. O China ainda vive? Vive. Vamos fazer um com ele? Quantos anos ele tem? Uns 120? Será que ele viria fazer um programa com a gente? Pra quê, velho? Mais fácil gravar ele falando, que ele só fala ota. Dado, troca ideia assim, mano. Nunca vi o China. Troca, nunca vi. Depende, né? Você lembra do Verdade? Vocês são da época do Verdade? Eu acho que eu sei que é isso. O Verdade era um cara que era um... Verdade. Um mendiguinho. Ele ficava carregando um carrinho aí com papelão, tá ligado? Um catador. E ele parava aqui na praça e ficava. Ele parava de poste em poste. Aí ele parava, ele usava um bonezinho de Casas Bahia, de algum político, alguma coisa. E aí, cada poste que ele passava, ele tirava o boné e ficava assim pro poste. É verdade, é verdade. É verdade. Como se ele estivesse trocando ideia com alguém, tá ligado? É verdade, mano. E na época eu só pensava, que droga é essa? Me dá. Por favor. Divide com nós, velho. É chá de fita. Eu quero ficar nessa aí. Nossa, também. Chá de fita. Chá de fita. Tá voltando às profissões. E ele não falava outra coisa. Ó, tô falando de profissão, catador de papelão. Não deixa de ser, né? É verdade. Reciclador, né? Reciclador, exatamente. Reciclador. Uma das profissões bizarras... Cara, quando eu coloquei profissões bizarras no Google, a primeira coisa que veio é Japão. Japão. Japan? Porque Japão é maravilhoso, que né? Que país, Japão senhoras é um lugar e senhores, incrível, que país. Incrível, né? Falta já! Será que existe um Fábio Assunção no Japão? Tipo, um Fábio Assunção do Japão? Deve. Deve ser mil vezes mais louco que o normal. Deve ser da Yakuza, um malucão assim. Tatuadão, tipo, né? Assim. Doidão. Barbudo. Porque os caras lá é muito padrão, né, mano? Então quando o cara tem que ser fora do padrão... Só que aí não faz novela, faz mangá. Anime. Faz anime. Faz telenovela. Faz lolicon. Lolicon. Lolicon é legal, hein? Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Fica a dica aí. Uma das profissões bizarras que eu achei é o acompanhante pra dormir. Vou explicar. O cara ou a mina tem um cônjuge que precisa viajar pra algum lugar, trabalho, etc. E ele não quer dormir sozinho. Então ele contrata essa pessoa só pra dormir. Só pra dormir. Não é prostituição. O pessoal pode abraçar, a única coisa que pode. É coisa de japonês. E se pagar um plus. Então, não tem plus. Não tem. Não tem mãozinha. Segundo o que eu pesquisei. Ah, mas se você jogar um 6 e assim, tipo assim, ó, hashtag fica a dica ali, ó. Eu fiquei pensando. Um toque-toque, meu bem. Eu fiquei pensando no cara. Porque a mulher, acho que não sei, né? Mas. Enfim, o cara pode abraçar. E aí pode ficar de conchinha. Você pode abraçar, pode fazer conchinha. Então, conchinha leva pau duro. Mas japonês, caralho. Ah, é verdade. Que coisa feia. Preconceito. A gente não é preconceituoso. Acho muito errado esse pé. Mas é que eu nunca vi um pau de um japonês. E nem quero ver. Mais um motivo. Mas é a mitologia, né? Até porque não dá nem pra ver no filme pornô, que é tudo quadradinho, né? Fica aquela censura. Os viaja, né, mano? Tá, não pode mostrar. Entrando no XXVideo. Puta que pariu com o Tarja. Caralho, vocês viajam, pai. Que bosta. Imagine o que seria sem censura deles. Sem censura deve ser demais, então. Se você parar pra pensar assim, com censura é aquilo tudo. Ou eles colocam ou é censura por vergonha, pra não mostrar que não, é pequenininho. Não, mas é verdade isso daí. Se você parar pra pensar, a maioria dos pornô japoneses que tem aí pela net... Não, isso tem um motivo. A legislação do Japão não permite mostrar órgãos genitais. Ah, legal. Cultura, então, né? Não pode. Não pode mesmo. Mas tem algumas coisas... contra o piu-piu do japonês. Tem algumas coisas que você acha sem censura, produzido direto no Japão. Mas assim, é tipo tráfico, entendeu? É ilegal. Não pode. Eles não deixam. Por quê? Não sei. Acho que não sei. Né? É só um pau, cara. É só uma buceta, entendeu? Não, né? Tem nada peitinho. Demais. Todo mundo tem. E aí tem esse acompanhante aí. Oi. O outro é o convidado de casamento profissional. Tipo, se beber num caso... Não, se beber num caso, não. Tem um... Os penetras, né? Os penetras bons de bico. Só que esse é convidado e pago, inclusive, pra ir. O que é legal, já entrei de penetra numa festa. Mortadela? Agora, ganhar pra ir, velho. Porque aí que o cara. Caraca. O cara quer encher o casamento, não tem muita gente, não tem muito parente vivo e tal. Aí ele contrata esse pessoal aí pra. Só que se vocês acham esse bizarro, tem o profissional de luto. Que é aquele cara que é contratado pra ir no enterro. E não é o palhaço. Eu vi, mano. Tinha o palhaço lá em Roma. Não, mas é que mas esse não é pra fazer graça, esse é pra chorar. Então é quase um trabalho artístico. Você poderia colocar. É quase um ator. Puta que foda, velho. E ele vai. Mas no interior de São Paulo tem umas mulheres que vão nos enterros pra ficar chorando. Não sei se elas ganham pra isso, mas elas vão. Carpideiras, eu acho, é o nome. Elas vão pra chorar, cara. Carpideiras. Agora, tem gente que vai no. Dá um Google aí. Tem gente que entra no enterro, nem conhece. Entra lá e chora. Pode crer. E ninguém nem convidou, tá ligado? É o penetra chorão. É, seria a mulher. Falta de respeito. A carpideira seria a mulher mercenária que. Pranteava os mortos durante os funerais. Isso aí. Ela ficava lá chorando igual uma trouxa. Mulher que se lamenta e que chora com frequência. Tadinha da carpideira. Ah, sou eu. Carpideirazinha. Ui! Sinto o clima, vai. Entre profissões bizarras, tem um namorador profissional, que é quase a mina que vai pra dormir, só que esse... Já. No... Aí já rola uma transa, entendeu? Então você viu, você entendeu que são modalidades diferentes? Então, é que o namorador, eu imagino que seja o acompanhante. É aquele cara ou aquela mina que sai pra jantar, que se apresenta pra família, entendeu? Como se fosse namorado. E no Japão tem muito disso, que eles têm um grande problema de relacionamento, né? Eles são meio... Italiano, né? Eles trabalham demais e não tem muito tempo pra isso. Depois... O meu gato tá pedindo o link de algum contato de um namorador profissional aí, só pra... Hashtag, fica a dica aí. Seu gato. Fazer uma campanha. Mídia social. Junho tá chegando e tal. E pá. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. Pra Thalia arrumar um namorado. Arrumar um namorado até o dia dos namorados. Ai, manda em inbox. Manda em inbox? Nude não. Sem nude, hein, gente? Sem pau, né? Não quero ver piroca que eu tenho acesso a essa parada. Vocês recebem muito pau pela internet, ô Thalia? O cara te mandou muita foto de pink. É, teve uma época que meu WhatsApp era bom dia piroca. É bem desagradável, sabe? Nossa, não é nada mesmo. Não é muito legal, não. Então, por favor, não façam mas isso. Mas assim, tipo, caras que nem te conhecem? É, cara que não me conhece. Me viu no Facebook e... Oi, piroca. Toma. Às vezes são uns árabes que eu não entendo, mando em inglês. Hi, baby. E pau. Toma essa na cara. E manda, eu não entendo qual é a ideia, não, eu vou dar a ideia nessa mina fazendo isso, eu falo, opa cara, beleza hein, continua assim. Não, pois é, eu tava vendo uma entrevista do outro dia, não vou lembrar de quem que é, mas era assim, acho que foi até no Pânico, que perguntaram pra ela se ela recebia muito pau pelas mídias sociais e tal. E ela falou, nossa, mas direto, assim, todo dia. Eu abro, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Aí eu fiquei pensando, juro por Deus, nesse momento eu pensei, mano, o que passa na cabeça de um ser humano? Mandar um pau. Que saca do pau pra fora, tira uma foto, e aí sai mandando, assim, tipo, pra todo mundo. Os caras não têm apego nenhum à rola, não, mano. E okay. É o bicho solto, né? E é nessa, mas é nessa vibe que a Thalia falou, quer dizer, ele acha que... Olha, eu vou mandar o pau pra... Na cabeça dele, passa isso, será? Olha, eu vou mandar o pau pra ela, ela vai olhar o meu pau e vai falar, nossa, que maravilha, eu quero muito dar pra você. Ou ele vai iniciar uma conversa... Entra na mesma vibe do cara que buzina. Os caras que buzina também, não. Eu vou buzinar e ela vai falar, não, para esse carro agora que eu vou dar pra você aqui mesmo. Eu vou chupar seu pinto agora, eu acho ridículo, isso aí eu sempre achei. É, mais ou menos, porque tem, dependendo do carro, a menininha dá uma olhada, não fala que vai chupar o pau, mas dá uma olhada e um sorrisinho. Ai, que machista! Não, é verdade. Não, eu já presenciei já. Mas... Dá medo, cara. Um amigo já. É verdade. É verdade, isso aí. Não é machismo, só tô relatando um fato. Não são todas, nem são maioria. Eu não disse isso, eu disse que algumas... Fazem isso mesmo. E fazem, assumem, tem até mulher que assume. Dependendo do carro, normal, velho. Tem homem também, cara. Assim como tem mina que conhece mais marca de carro que nós. E ok, tudo bem, ela pode ser só uma apaixonada por carro. Não tem problema nenhum. Perfume é diesel, né? Opa. No posto tá cheirando a diesel aqui, mas eu acho que foda. Acabou. Eu ouvi o cara falando que acabou o diesel. Será que tá só tem e tá acabando a gasolina. O cara tá colocando cone na outra bomba ali, eu acho que a gente vai ter que ir. E tá acabando a gasolina. Procurar outro posto. Agora, eu vou passar por algumas aqui bem rapidinho, ó. Tem o cheirador de automóvel, certo? Que é o cara que trabalha na fábrica de automóvel, ele é treinado pra cheirar os carros, já que os carros precisam sair da fábrica com cheiro de novo. Se não tem cheiro novo, então não. Tem o cheirador de axilas, que é o cara que trabalha para as empresas de desodorantes, e aí eles fazem o teste da seguinte forma. O cara passa o desodorante, faz alguns exercícios, vem o cheirador, precisa ter o nariz treinado pra isso, segundo as informações que eu tive. E aí ele vai cheirando, de hora em hora ele vai cheirando lá pra ver se ok. Qual será o salário? Ah, deve ser bom, mas eu já vou falar sobre... Uma cafugadinha, mano. Eu já vou falar sobre salários. Tem o mergulhador de campo de golfe, que é aquele cara que mergulha nos lagos pra pegar as bolinhas. Tem o provador de caixões, que o nome já diz. Ele passa algumas horas lá dentro do caixão, dorme e tal, pra ver se tá confortável. É. Acho meio sem necessidade. Nossa. Pra ver se não quebra. Não, tem como não quebrar. O bagulho é uma madeira, mano. Não sei, às vezes vem com defeito. Agora, essa profissão aqui, eu queria até indicar que o Pedro, ele tá meio sem trabalho agora, tá mais envolvido na parada da música, mas de repente se precisar aí de um dinheiro, porque música tem que investir também. Sim. É, eu queria até que você atualizasse o seu currículo pra gente ver se acha uma vaguinha pra você. Fechou. Que é o provador de ração de animais de estimação. Biscroque com leite é o melhor. Que basicamente é o cara que testa a ração, tá, come a ração pra ver se tá ok, pra garantir a qualidade, o valor nutricional. Sim. E etc. Tá crocante. Existe uma história, e por que eu falei que o Pedro O Pedro, quando ele ficar bêbado, ele só come ração. Por isso, gente, que eu parei de beber, gente. Não adianta. E já aconteceu. Foi beber na minha casa, Thali. Comeu toda a ração da minha cachorra. E ainda ficava fazendo vontade pra ela. Tadinha da Radija. Ainda finada era a Radija. Finada a Radija. Aliás, um minuto de silêncio pela Radija agora. Um minuto de silêncio, tadinha. Já foi um minuto de silêncio. Que a gente cortou, né, na edição. É, você não ficou um minuto aí, né? Mas já foi um minuto de silêncio. Tem o dormidor profissional, que é aquele cara que testa colchão e almofada. Só não estou recebendo ainda, mas eu nessa. Olha, eu conheço uma galera aí, velho, que já treina. Ô, louco, bicho. Já tá treinadinho, viu? Já tá bacana. Isso pra testar já colchão pode... almofada. Juliano, mestre. Tem o limpador de lutador de sumô. Isso é legal. Existe um profissional na face da terra que limpa o gordo. Por quê? Porque o cara não consegue se limpar sozinho. Isso é verdade mesmo, isso eu já vi. Então já. O cara é contratado pra limpar, pra lustrar o gordo. Pensa nisso, velho. Não é pra lavar as partes íntimas. E você reclama de acordar cedo, pegar ônibus pra ir trabalhar, velho. Você reclama de ir no pra posto e não achar gasolina. Mas pros caras é uma honra ser limpador de sumô. Ah, mas não tem umas gordas que você olha assim e você fala, meu, como que ela BBW limpa a bunda? Não dá, os braços bidê, são muito curtos, cara. Mangueira. Sei já lá, era, véio. Pai. Existe bidê ainda? Não sei, mano. Bidê é uma coisa antiga, lixo. Né? Lixo. Não, mas deve existir sim. Quem é lixo? Você. E o testador de motel? Testador de motel, interessante. É, um crítico de motel, quase isso. Tô procurando emprego. É, você pode ir acompanhado ou não. Hashtag fica a dica. Mas aí você vai lá na suíte, testa os serviços, os quartos e etc. Interessante. E achei legal. O bom é que você pode ir acompanhado se você quiser. O Juliano perguntou sobre salários. Eu achei aqui umas paradinhas bem legal. Caralho. Que são... os 10 empregos mais bem pagos. Deixa eu só achar aqui que eu tinha separadinho, só bonitinho. Mas... Tá legal isso aí, mano. Deixa eu ver. Menos Instagram, hein? Não, eu achei aqui, ó. Virou dentista, essa porra. Dentistinha, né? Porra, virou um dentista, mano. É. Eu, os 10 empregos, não. Eu achei as profissões ainda mais bem pagas, né? Entre... Tinha uma porrada de profissão lá, eu não quis pegar todas não, então eu fiz um top 5, né? E em quinto quatro, lugar. É, quatro delas são na área da medicina, né, da saúde. Então o primeiro lugar é o ortodontista. Só explicando, essa pesquisa foi feita por um órgão americano, então eles tentaram se basear em todo o mundo, é claro. Inclusive eu queria citar a fonte que eu achei aí essas informações, que é no site todacarreira.com. Então, dá os créditos para os caras aí. A profissão mais bem paga do mundo é ortodontista. E eles fazem essa pesquisa no mundo inteiro. Mas aí tem muito a ver com valor da moeda, especialidade e etc. Também, né? Enfim. Se é algum cirurgião. É uma média, né? Então, em alguns países, média o ortodontista. Em alguns países, o ortodontista ganha muito, outros um pouco menos, tem a ver com a economia e etc. Mas, e esses valores estão baseados em dólares, né? Então, em média, o ortodontista ganha por mês, no mundo, 208 mil dólares. Oh, isso é real, porque é mó caro ter aparelho no dente. Caraca. Nunca tira. É sempre mais 2 anos, mais 3 anos. É caro. É, isso vai fazer um implante verídico de dente. Um canal, né? Não, mas é implante. É caro, né? É, caraca. Cada dente. É, implante. É, saiu. Aquelas películas que eles fazem agora que não precisa nem de aparelho. Pra põe clarear, lá, né? E fica com. É. Não, pra clarear não. É tipo um aparelho mesmo, né? É, pra deixar o sorriso retinho e tal. Aquilo deve ser um zóio da cara. O segundo colocado é cirurgião. E aí eu não sei se inclui o cirurgião plástico também, mas imagino que sim, porque cirurgião plástico deve ganhar bem, né? Porra. Ah, eu acho que... É. Da linha dos... Eu acho que a da linha dos cirurgiões acho que é o que ganha mais. Né? É, a Thali já trabalhou numa... Oh, eu trabalhei com cirurgião plástico. Eles ganham bem, sim. O deve... mapa dos caras lá do Dr. Rey mesmo, você pega. Eu já assisti o seriado do cara. Você pega os caras, é milionário, velho. Bilionário, os caras têm grana pra caramba. Os caras vivem super bem. O Dr. Rey, né, tinha, mano, casa lá em Beverly Hills, né? É estética, mano. Estética. Beverly Hills. você parar pra pensar, o dentista é estética também, né? É estético. Total. É, o ortodontista é estético. O outro, o terceiro, é o anestesiologista. Que... Trabalhei com um, ganha bem pra caramba. Ganha, né? Os caras... Dentre outras coisas que eles fazem, eles são... Inclui também pesquisar... Fazer... Pesquisar anestésicos, né? Então, que também... Putz, deve sair pra caramba isso daí. E deve ser uma profissão foda. Sim, você tem que ser zica mesmo. O obstetra... O quê? Obstetra. Opa! Eita, não é só eu que erro? Mas você pelo menos erra a sequência. Não, não falei obstetra? Não, você falou treta. É? Obstetra? Não, foda-se. É treta, o que eu falei? Oi! Obstetra? Obstetra. Obstinta? Como é que é? Obstetra. Obstetra. Ah, é obstetra? É. Porra, me confundiu, cara. Ah, você leu o que você escreveu. Eu não escrevi, eu copiei. O site tá errado, então, hein? Obstetra. Aí, site. Tá me quebrando aí, hein, mano. Essa porra não, aqui, ó. Eu tô errado também, né? Obstetra. Não, deve ser tetra mesmo, que é bem mais bonito, né? Obstetra. É obstetra. É obstetra, olha, né? Olha aí, site tá errado, hein? Falha nossa aí, qual ó. Qual é o site que você pegou? Não, não falar, né? Agora o cara errou, vou queimar expor o cara. É lógico. Queimar o cara. Quem tiver ouvindo aí, volta. Ouve, né? O cara então tá copiando e colando que nem é você. Ó. Obstetra. O ortodontista. O ortodontista. É, $208 mil, cirurgião, $202 mil em média, né? O anestesiologista, $197 mil, o obstetra, $189 mil, e em quinto lugar, é o único que não tá na área da saúde, é o chefe executivo, ganha $181 mil. Por mas mês. Ele também pode estar na área da saúde também, né? Que a, pode ser um chefe executivo do hospital. Do hospital, perfeito. Exatamente. Por que não? Perfeito. Imagina o cara que é chefe executivo do hospital, ganha R$181.210 e além de tudo ele é um dólares. Cirurgião. É, dólares. E além de tudo ele é um cirurgião. É, ele ganha duas vezes. E de pô, quarta e domingo joga no Barcelona. Já pensou? Caralho, deve ser foda, né? Que é o... Achei uma lista de top 10 dos empregos menos estressantes do mundo. Em primeiro, tá o fonoaudiólogo. Que é aquele cara que fica testando o seu ouvido, não é isso? Ou tô errado? Não, é da fala. É da fala não, também? Não é de mas fala. Do ouvido isso, também. Pra quem tem problemas de fala. Do ouvido não? Não, do ouvido é... Fonoaudiologia é como você fala e como você ouve, né? Otorrino então, ali. Ah, então perfeito. Quem então, tem tá dislexia, certo. Troca V meio e B, certo. Essas coisas assim. Otorrino laringologista é do ouvido. Então tá meio certo. Tá bom, tá bom. Você falou o quê? Que tem dislexia e troca? Isso, tipo... Quem fala vassoura e fala bassoura, mas, sabe? Mas tem a ver com dislexia, isso? Vai aprender essa. Ah, dislexo. Troca as letrinhas, tipo o Cebolinha. Ah, tá. Então, ele é o primeiro, o audiologista é o segundo, o professor universitário está em terceiro, técnico de registros médicos, quarto, joalheiro, quinto, técnico de laboratório, sexto, na sétima, costureira. Em oitavo lugar, o dietista. Em nono, o bibliotecário. E em décimo, o operador de empilhadora. Agora, eu queria só chamar a atenção. São top 10 dos empregos menos estressantes. Cara, eu sempre pensei que bibliotecário era a coisa menos estressante do mundo. Assim. Não existe outra coisa que é mais de boa do que você trabalhar. Mas ele está em nono lugar. Ou seja... Todos esses caras aqui, o fonoaudiólogo, o audiologista, o professor universitário, o cara... Eles não fazem porra nenhuma, né, velho? Mano, sabe o que eles fazem? São um bando de filho da puta. Eles organizam. Os caras chegam lá, você acha que os caras quando chegam entregam o livro, vai lá, ô senhor, vou guardar na mesma prateleira. Não, quem guarda é o cara, deve ser estressante. Ah, porra, deve ser muito estressante guardar livro. Guarda a sua bagunça. Ah, claro. O bagulho é por ordem alfabética, velho. Eu sou gente que guarda errado, gente que não cala a boca na biblioteca. Exatamente, tem que falar, ô, porra. Nossa, o cara não pode trocar ideia com ninguém, não pode dar risada no serviço. Você acha que é fácil ser bibliotecário? É, deve ser muito difícil, deve ser top. Top 10. Fácil é minha profissão, trabalho com máquinas. É. Ele devia estar aqui. Pessoas. Ele devia estar aqui, então, ó, no top 10 dos empregos mais estressantes. O primeiro é bombeiro. Vocês queriam ser bombeiro quando vocês eram pequenos. É. Segundo militar alistado, depois general militar, piloto de companhia aérea, polícia, ator, texto, ator, não entendi. Ator. Comentarista. Boa noite, locutor. Fábio Assunção. Boa noite, Fábio. Beijo. Coordenador de eventos, fotojornalista, aqueles caras que trabalham na guerra tirando foto, deve ser foda. Jornalista em décimo lugar. Não só na guerra, no Rio também, né? É, então, guerra. Não foi isso que eu falei? Ou aqui em São Paulo. Ah, mas aqui em São Paulo é mais aqui boa. Nesse posto que a gente tá. Ah, que tá ficando escuro e tá gelado aqui pra caceta, hein, mano? E essa fila que não anda? É, tá osso. Tá osso. Sabe o que eu queria, velho? Outro Yakult desse, cara. Você vai se cagar todo, velho. Ah, tudo bem, mas tem banheiro aqui. Do jeito que vai demorar, velho, qual o problema? Mas vamos esperar. Viva os caminhoneiros. Eu achei os 30 empregos mais arriscados do mundo, gente. Dentre eles, tinha uma lista lá também que eu dei uma ignorada. Dentre eles estão limpador de janelas, instalador de energia elétrica, bombeiro também tá nessa aqui. Agora, olha só. Dentre essas profissões, eu achei dentista. E qual é o risco que tem de ser dentista? O bafo na sua cara. Ou, de repente, voar um siso no seu olho? Eu tento pensar, mas não consigo pensar em nada. Se furar com bisturi... Infecção, né? Pegar bisturi? A infecção dos outros. É difícil, seria difícil, mano. O cara tem... Ah, não, eles abrem, né? Não, não tem. Eu não vejo muita... Também não. Sei lá. A não ser que o cara seja, sei lá, um... Acho que é a maquininha que irrita. O barulho da maquininha. Estressante? É. Não, mas é arriscado, não é estressante. Ah, e de infecção. Infecção? Infecção, cara. Infecção, dá pra pegar muita infecção no dentista. Ah, em qualquer lugar que tem exposição, né, velho? Mas mesmo com máscara? Sim, corte, caralho. Se tem sangue, tá arrancando siso, é sangue. É. Filho, tá escorrendo. O anestesista? Mesma coisa, é infeccioso, né? Mas é, anestesista só vai lá e dá anestesia. Não, às vezes não... Não, eles monitoram. Eu falo isso porque... Não, tudo bem, mas não. Às vezes ele não dá nem no paciente, ele dá na mangueira. Não, mas eles têm que ficar. Tudo bem, ele fica lá olhando. Mas se correr entre o, tipo, um... Ah, se for o Walking Dead e o cara lá, tipo, acordado, nada, não, morreu. Não, aí ele acorda e sai mordendo. Roupa suja de hospital, algodão com sangue. Não, isso é enfermeira, bebê. Não, mas também, a anestesista cara, também pega a mão na massa, claro, você acha que ele fica lá só olhando? Eu acho, por isso que ele estudou pra ser anestesista. Você é muito bom. O quê? Só falta achar que o anestesista vai limpar o lixo da sala de cirurgia. Por isso que ele ganha 197 mil dólares. Como assim, velho? Acho que todo mundo que trabalha em hospital é risco, porque o hospital tem pessoas doentes e nojentas. E outra profissão que eu achei curiosa tá nessa lista é o podologista. É risco infeccioso também. É, tipo, cortar uma unha e voar no olho. Não, eu sempre penso nisso, mano, cara. Qual é o diabetes, risco, irmão? É risco de infecção, caralho. Um periacleta, ele porque vai pegar. Porque você desencrava a unha, faz uma pá de coisa, né, mano? Ah, tá, entendi. Você abre, você trabalha com manuseio ou bisturi. O que ele vai pegar? Frieira? Não, ele pode pegar infecção no olho também. Tudo cara. Bem, gente. O que vocês não estão entendendo. O senhor Bucaria voltou, não, não tá é, chegando. É, boa noite, senhor Bucaria, chega ó, aí. É que assim, ó. Senhor, o podólogo, o anestesista e o dentista estão na mesma lista que o limpador de janela, que é o cara que se pendura lá naquela porra. É o instalador de energia elétrica, que é outro que se pendura naquela porra. E o bombeiro, velho. Quer dizer, o que é melhor? Limpar um pé ou enfrentar um incêndio? Na moral. Senhor porcaria. É tudo horrível. Na moral. Se tivesse que escolher. Na moral. Eu não faria nada disso, velho. Nasci pra nada disso. O pé não. Limpar o pezinho. Não. Ou ir lá e aplicar a injeção na mangueira do cara. Ficou bom essa frase. Ficou maravilhoso, né? Nossa, mano, espero que algum anestesista não ouça isso. Não, ou ouça, né? Se meu ex-chefe ouvir isso um dia, ele vai falar: por isso que eu mandei essa menina embora. Paga nós, chefe dela. Manda uma gorjeta que você ganha bem. O cara nada mais é que vai lá, põe o remedinho, né? E pronto, já era, acabou. Só se ele fica testando as drogas, né? Ah, acho que não. Então. Aí isso com certeza. Mas e o podologista testa o quê? O pé? Fica cheirando chulé. Yeah, podologista é manicure de luxo, né, velho? Então, enfim. Senhor, você é um bosta. Senhor, porcaria. Mas não é, velho? No máximo. Agora, eu fiquei... A gente ficou falando sobre profissão. E eu comecei a fazer um exercício de tentar lembrar os personagens de TV... Que tinha alguma profissão de diferente, assim, se vocês lembram de alguma coisa. Eu lembrei o Ace Ventura, que ele era um detetive de animais. Nossa, pude crer. Além de ser um baita desenho, um baita filme, uma baita história, Jim Carrey é um monstro. Ele tinha uma profissão que até então eu não sabia que existia. E nem, né? Após disso, acho que depois do Ace Ventura deve ter vários. Né? Detetive de animais, que é o cara. Tem o Zoda Azul. Que procura só. Zona Azul? Zoda Azul. É um desenho que passa no Discovery, no Discovery Kids. Esse eu não conheço. Que tenha filhos que você irá conhecer. Ah, é novo. Então é foda esses desenhos novos agora. Não, é, são pior que é chato, daorinho, mas... Pior que é legal, é interativo. Vocês lembram de algum personagem de filme, desenho? Não. O Juliano não lembra de nada. Rambo, Rambo. O Rambo. Ah, mas o Rambo era um soldado. É um soldado pro caralho. Não, mas é uma profissão diferente. Mas assim, é remunerado, é um risco. Todo mundo tem uma profissão que é remunerada. As pessoas precisam comer. O que eu perguntei, claro que foi, não. Vou refazer. O quê? Claro que não, o quê, velho? O que a gente tá falando, velho? Claro que não, claro que não. Claro não, que não, as pessoas trabalham e recebem escravidão. Aí não, tem filme sobre isso também. Na verdade, você não precisa trabalhar. Se for pra mãe do mato lá, saber aprender a caçar. Tipo, e o Rambo. Falou. Não, o Rambo é o caboclo. O caboclo do programa chegou, o caboclo. Eita! Puta, recebeu. Vou cantar pra subir, vai. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. O caboclo chegou. Não, okay, o Juliano, mas o Juliano tem um instintinho assim legalzinho que ele viveu um pouquinho no mato, assim. Se você soubesse virar, mano. Virar o quê? Caboclo? Assistir The Walking Dead até o fim pra você ver. Não vai dar spoiler, velho. Sem spoiler. Eu nem sei se vou assistir essa porra, porque. Sim. É bom, é bom. Não, a sétima temporada tá uma bosta, mas enfim. Tá mesmo? Você vai ver. Vamos ver. Outro cara que, assim, não tem uma profissão em comum, mas ele é incomum por si só, é o Jaiminho. Que ele é carteiro, mas ele é um carteiro que, tipo, ele não entrega cartas. Ele tem preguiça, tipo. O Jaiminho não tem, não anda nem de bike, né? Ele fala, não sei andar de bicicleta, então por que você carrega? Porque se eu falar que não sei, eu saio do emprego. É, exatamente. O Seu Madruga também tem vários empregos, né? O Seu Madruga tem vários. É o maior injustiçado da história. Da história. Seu Madruga. Professor Girafales. Boa, grande professor. Falando em Chaves, o senhor Barriga já foi aquele recolhedor de pinos de boliche. Já, boa, tá, é verdade mesmo. Eu não sabia. Ele já tem. Foi. Nossa, não sabia. Ele conta lá que foi um dos primeiros empregos dele. Ele era aparador. O Seu Madruga já foi sapateiro, ele foi leiteiro, ele foi cabeleireiro. Foi o homem do saco. Homem do saco, carpinteiro, vendedor de churros, boxeador, vendedor de balões. Resgatador de cachorrinhos. É verdade. E ele foi empresário de artistas, lembra? Do Ioiô? É verdade. Ele teve emprego pra caralho, velho. Ele é zica. Nossa, mano. E não conseguiu pagar um aluguel até hoje. Puta que pariu. Ele conseguiu pagar sim, ele tá paga. Não, era isso. Tem episódio que ele paga. Não, era isso que o Pedro tava falando. Que tem gente que trabalha e não é remunerada, é verdade. Exatamente. O Seu Madruga. Seu Madruga. Tá certo. Entrou na minha onda. Obrigado, Bento, por me entender. Aliás, se vocês prestarem atenção, o Seu Madruga sempre deve só 14 meses. Se ele devesse bastante, ele ia dever 20 meses, 36 meses. Ah, não, mas é sempre só 14 meses. Ele tá então ele paga. Exatamente. Ele boa, tá pagando, Thalia. Bem verdade. Lembrado. Bem muito lembrado, bom. Mano. Ele é honesto. Eu amo o Seu Madruga, cara. Também. Não falem mal dele. Não, ninguém tá falando mal dele. De jeito nenhum. Outro cara também era o Homer, né, cara? Ele trabalhava numa usina nuclear. Homer, sim. Só tinha que apertar um botão e fazia um monte de merda. Vários. O Mou. Você é meu Homer, né, Juliano? A cara dele, mano. Eu olhei pra ele. Fora que o Homer tinha tanta preguiça que ele queria engordar pra poder ficar trabalhando de casa e apertar o botão de casa. Eu tô quase assim, velho. Não, mas olha ali do sofá, caralho. Sentado ali no... O Juliano tá parecendo meio Mou, não tá? Mou. Nossa, Mou é mais breaco, né, mano? Tá meio zoado. Qual que é a profissão do Mou? Tá meio zoado. O Mou é dono do bar, não, velho. Não, eu tô confundido com o outro lá, que é aquele doidão também, que só vem da chapada. Não, aquele é o Barney. Barney. É o Barney é da hora. Não, ele trabalha na usina também. O Barney trabalha na usina. O Barney não trabalha na usina, não. Ele só bebe. Sim. Não, é só o Lenny e o Cal. O Lenny e o Cal trabalham na usina. É o Lenny. O Lenny fala assim. Eu achava que todo mundo trabalhava. Outra profissão de cientista do Rick. Rick, grande Rick. Ele é muito louco. Mas não vamos começar a falar de Rick, não, porque senão nós não acaba, velho. O Homer, ó, algumas profissões do Homer. Cara, teve várias. Não, várias, assim, mas baixista, assim, ó, né, várias. Já foi de banda, já foi, assim, velho. Ele já foi motorista de ambulância, sorveteiro, caminhoneiro, removedor de neve, vendedor de colchões. Ele já, mano, cada episódio ele descobre uma coisa diferente. Que é outro que teve profissão pra caralho. Até parece nos, o Pedro. Até nos Flintstones tem profissão. Flixons. Os Flintstones são o quê? Mineiros? Pedreiro. Não, pedreiro. O Fred Flixon era pedreiro. Acho que... Eles trabalham pro senhor pedreiro. Eles trabalham numa mina de pedra? Não. Ele trabalha... Não, eu construí não sei o que. Agora eu não lembro. Não, era uma mina de pedras. Era numa pedreira. Acho que eles tinham que quebrar pedras. Fazer a roda, alguma coisa assim. Isso. Não, a roda já existia, porque existia o carro. Não, mas eles não dirigiam com o pé? Que o carrinho deles era eles correndo, descalço. Era essa brisa aí mesmo. Nossa, mano. E eles já jogavam boliche, então. Lembra que a profissão de pino lá é antiga pra caramba. Eu assisti um filme, já não assisti a fita do filme dos Flintstones. Muito bom. Moleque, eu aluguei chato, essa fita. Mano. O Juliano era do tipo da criança, mano, que ele colocava um barato. Acho que toda criança, sempre que minhas filhas também são assim, eu não sei se tá na genética. Tipo assim, o Juliano era Rei Leão, mano. E essa porra desses Frickson, de verdade. E a minha Luísa mais nova é Frozen, mano. Nossa senhora. Let it go. Mas let os Frickson eram espetacular, as profissões do Frickson. Ainda não, o Júlio é viciado no tablet, então ele fica vendo muito... Os vídeos no YouTube repetindo 3 milhões de vezes. Ah, não. Hoje a onda das crianças é brincar de youtuber, né? É ser youtuber. Né? É. Esses dias no ônibus eu vi dois molequinhos estavam voltando da escola e um tava falando, aí, fulana, você já sabe quantos inscritos tem no meu canal? E já tava lá falando, tipo, vou ser youtuber e foda-se. Não, mas as duas brincam assim. Acho que a profissão do futuro é ser youtuber, cara. Tem até graduação, gente. Tem... curso na faculdade para ser digital influencer. É uma droga. Mas não é as tendências, né? Não tem como. Não tem como fugir. Ai. Vamos soltar o áudio do Marinho? Bora, grande Fala Marinho. Fala um pouco do Marinho, Pedro, pra nós. Porra, cara, graças a Deus a música sempre me traz boas pessoas, bons amigos, que nos influenciam, acho que é o bem, brother. Eu gosto de falar bem dos caras porque... das pessoas que eu apresento, porque vale a pena. São pessoas que fazem por amor e por carinho. E o Marinho, ele vem numa vertente legal, viu, Bento? Ele vem da década de 2000, assim, com rock and roll mesmo. Ele vai explicar bem no áudio. O áudio dele tá demais. É um cara, puta, velho. Vale a pena, como sempre, ouvir. Acho que a gente tá tentando trazer os melhores conteúdos aí pra todos vocês. E o Marinho, ele tá com um grande projeto agora, o Maquinamente. Eles estão com uma produção lá no Midas, junto com até com o Rick Bonadio. Os caras tão... uma empreitada bacana, assim, numa caminhada, acho que onde todos os músicos, assim, que sonham se manter num padrão legal da música, é gravar comidas, né, ali, e os caras estão ali, lado a lado com os caras, passando essa grande experiência, creio eu. Então vamos ouvir. Pra cima dele, valeu Marinho, obrigado, hein, velho. Salve, salve, galera, salve, salve, Pedrão, salve, salve, Revestress, Vivo Rock, porra, é nóis, mano. Maquinamente na área, quem tá falando aqui é o Marinho, eu sou vocalista e guitarrista base do Maquinamente, eu faço a parte de voz mais falada, minha influência é bastante hip hop, reggae, ska, hardcore, bem nítido nas nossas músicas aí, quem conhece tá ligado, e eu vou contar a minha história, velho, sobre a vida na música. Que é muita treta. No começo dos anos 2000, final dos anos 90, óbvio, né? Fiz uma trip aí com os parceiros aqui do Tucuruvi, zona norte de São Paulo. A gente fez um rolê pra praia e tal, a galera foi pegar umas ondas, eu nem pego onda, eu fiquei chapado mesmo na areia. E nessa rolou uma festa à noite e tal, e eu fiquei tomando conta do som e pá, meti um CD do Sublime lá, nem conhecia Santa Ria e tal, mas não conhecia o lado bom dos caras, tá ligado? Aí deixei rolando e tal, pirei no som, velho, fiquei louco, falei, caralho, é isso mesmo? Nunca tinha imaginado tocar guitarra, nem muito menos cantar, a gente escutava Planet Ramp na época, Raimundos, né, que é a época dos anos 90, a gente tava bastante, mas nunca pensava em fazer letra e muito menos ter banda. Aí acabei que montei um Sublime cover, velho, chamado Sublimers. A gente tocou bastante, até no litoral de Santa Catarina, fizemos shows legais até. E montamos essa banda, fomos pra cima. E nessa, no meio dessa caminhada do cover do Sublime, eu trampava com o Careca, que hoje é o nosso baterista. Tinha outra banda chamada Mata Babujo, que era grooveira fudida. E nessa eu tinha o cover do Sublime, o Careca tinha o Mata Babujo. Falei, vamos unir essa porra aí, velho. Aí a gente começa a sonhar com o pé no chão, né, velho? Música própria, São Paulo, terra que não é do reggae, do rock, muito pelo contrário. E a gente foi de cabeça, mano. Chamamos um amigo do Careca, o Samuca, que canta pra caralho, o cara é gênio também, fudido, velho. foda, foda, montamos eu, Careco, Totô e o Samuca. Nós quatro. Fizemos a linha de frente. Fudido, velho. E a banda não era, tipo, eu cantava com o Samuca e os dois showman. A banda são os quatro showman. O bagulho, os quatro tinham um momento dele no show. O bagulho era muito louco. Começamos a ganhar visibilidade no cenário. A gente ganhou alguns prêmios aí de banda independente com a música Janelas da Babilônia na época. E tudo isso por causa do Sublime, velho. Eu montei o overall por causa do Sublime. E nesse meio tempo, isso devia ser 2007, 2008, aí anunciaram que depois de 2 anos, 2010, ia ter Sublime com o Home, com um cara que entrou novo na banda, que os caras tocaram na SWU. E nessa eu falei, vou tocar com os caras. Se foda, vou ver como é que faz. Daí a gente conheceu o Clemente do Inocentes, que na época era o Oi Novo Som. A gente foi fazer um programa com ele lá, muito foda. Agradecer o Clemente aí sempre, nos ajudando aí, pelo menos o que ele pode nos ajudar, ele tá sempre fortalecendo. E, velho, aí fomos no Oi Novo Som, teve uma votação, blá blá blá, foi, ganhamos o bagulho, fomos tocar com o Sublime em 2010. Tocamos com os caras, velho, ficamos no camarim, os caras ficaram no camarim não muito perto, mas também não muito longe. Conhecemos os caras, tem uma foto aí na internet, conhecemos os caras, tocamos no mesmo esquema que os caras, animal, foi um puta de um sonho. E nessa, eu comecei a criar uma visão, né, empresarial da parada, velho. Comecei a ver que o bagulho não era hobby, que o bagulho podia dar certo e dar certo. E comecei pra cima, velho, começamos a trampar pra caralho, fechamos vários shows, a gente tocava, as picos lotava, a galera colava, cantava junto, o bagulho era tipo, era uma festa, velho, o show do overall era uma festa. E nessa acabou, puta, velho, tocamos, fizemos o que fizemos, não conseguimos levantar porra nenhuma de grana, mas vocês, mano, mas a correria era intensa, o bagulho rolou bastante, fizemos 2 CDs, o Tudo Sob Controle e o Pense Antes de Entrar, que tá tudo na internet do overall, quem quiser pode baixar aí que tá ainda lá, ainda disponível. Depois de um tempo, acho que em 2015, o overall acabou, velho, não por desentendimento, mas o overall acabou por falta de grana, bem a real essa, o overall acabou falta de grana. E aí conhecemos o Gledson, eu conheci o Gledson e o Fefo, que hoje é do Máquina Mente. E nessa daí, velho, estamos com a banda aí 2 anos e 8 meses, a banda tá numa correria lascada, estamos 4 CDs, um só lançado, que é Bom Dia Vó, estamos pra lançar o outro agora, Legalizando a Arte, e a caminhada tá sendo, mano, tá sendo feita, fechamos com o Rick Bonadil, puta passo pra gente, a gente vive da parada, a gente fica feliz com as evoluções, e o mais importante, a gente é feliz trampando um com o outro, velho, entendimento vai ter, banda vai ter, briga vai ter na banda, discussões pra somar. Não adianta você querer brigar por ego, porque o orgulho é separar mais que um muro. Eu falo até numa música isso, enfim. E a mensagem que eu posso passar, velho, pra quem tem banda, pra quem vai ter banda, pra quem já teve banda, parece meio clichê falar isso, né? Mas é real, velho. Você investir mesmo o seu tempo, o seu dinheiro, muitas horas você vai ficar sem ver sua namorada, você vai ficar sem ver seu filho, sua filha, sua família, mas é um bem maior. E a vontade de vencer é forte. Por isso que a gente tá até hoje aí, eu creio que a gente vai bem longe com Máquina Mente. E é isso, velho, não tem que desistir. Como eu falei, parece que é meio clichê que todo mundo fala isso, mas é a pura realidade, velho. Você planta o bem, colhe o bem e pode esperar que vem. E é isso, velho, bola pra frente, não desista nunca, vai ter uma par de pedra no caminho, pessoas que vão querer te afundar, e tem que focar em quem quer te ajudar e matar um leão por dia e sempre na correria, velho. Muito obrigado a todos aí. Pedrão, você é dos nossos, você faz parte da nossa família do Máquina Mente, a porta aberta pra você do estúdio, a hora que vocês quiserem vir, rever estresse, tamo junto sempre, meus brothers. Satisfação total e vamos que vamos. Fogo! Então é isso, gente. Esse é o áudio do Marinho. Grande Marinho. Muito bom, obrigado, sempre Marinho, por participar. Bacana a história dele, o que ele dividiu aí com a gente. Agora a gente vai encerrar o Coletivo Insano. Já falamos muita merda, falamos de muitas profissões aí, falamos das nossas. Vamos conseguir abastecer o carro, hein? Tomara, né? Falta o quê? Umas 10 pessoas pra chegar a nossa vez? Isso mesmo, 10 pessoas. É. Então, eu tô pensando em ir ali na loja de conveniência e pegar outro uísque e outro Yakult. Vai lá que eu bobiei e um senhorzinho entrou na minha frente aqui. Não, mata ele. Pega um amendoim pra mim, pai. Vou pegar. Ô, pai, pega uma seda pra mim. Não tem seda aqui, né? Tem seda não? Não deve ter, vai se foder. Que pare, né, mas... Pega o guardanapo, pai. Seda meu ovo. Como que é? Sedanapo, como que é, Jair? Sedanapo, como que é? Sedanapo. Qualquer que você fala. Purilanche, mano. Purilanche, Sedanapo. Sedanapo é bom também. Boa. Fica aí, seus 4h20. Sedanapo. Alô, Fábio Assunção. Boa noite, menino. Sedanapo. Então, gente, vamos dar tchau pra todo mundo. Obrigado, já que eu, galera, vou buscar o meu whisky ali. E ó, Tata já chega aí, não vai? Quem? Ah, tá isso, caralho. Tem um bagulho, vamos ficar aí. Vamos continuar nessa porra sim, aí, mano. Queria agradecer o Juliano, o Pedro, a Thali. É nóis, rapaz. Pra mais esse podcast bacana. Você que ouviu até o final. Obrigado. Dê seu like, curta. Pede camiseta pro Rafa. Pede camiseta pro Rafael. Vai lá, não esquece. Vai lá na page dele. E coloca lá, hashtag coletivo insano, me dá minha camiseta, eu Rafa. Eu quero uma camiseta. Eu quero uma camiseta. Mas não sai daí não, que enquanto eu vou buscar o meu whisky, a gente vai ficar com a leitura de texto da Thaís. Thaís Medeiros vai ler um texto legal pra gente. O texto é do Aaron Pereira. Ele escreve no blog Nas Sarjetas, é um professor e artista plástico lá na cidade de Taubaté. Ele inclusive lançou um livro independente em 2017, chama Sansara. Boa. E é legal essa galera que faz tudo independente, corre show, atrás. Tá? Essa é a visão, né, Bento? Exatamente. Corre atrás. E a Thaís... E acessem o blog da Thaís também, o Choconhaque. Choconhaque com pimenta, isso mesmo. Grande Thaís. É muito bom. Quero você aqui com a gente. E vocês vão ouvir a trilha do texto, foi a Thaís que escolheu, inclusive, que é de uma banda independente, a música chama Menina Praga e a banda é o Abacaxepa. Depois procurem no Instagram... Abacaxepa. É uma banda bem legal, vocal feminino, bacana, bem diferente aí pra vocês conhecerem. Então é isso, gente. Tá acabando o Coletivo Insano, mas fica aí pra ouvir o texto da Thaís, o texto do Aaron Pereira. Acostumei a andar sozinho, a comer sozinho e entrar em lugares sozinho, igrejas. Mesmo que não acredite, e lojas de conveniências, simplesmente pelo caixa eletrônico. Estou cansado de gente que não sabe a diferença de ter e estar, do medíocre, do instantâneo. E o quanto é difícil pegar alguma coisa que nos marque para sempre com as mãos. Fodas rápidas e inacabadas foram postas à mesa e eu recusei. Quantas fotos são tiradas por minutos no beco do Batman na Vila Madalena? E quem sente realmente o ranger das cores em seu ventre? A sutileza estonteante das paletas de cada artista entrar em seu corpo. Quem come sem tirar selfie? Ou se come em uma selfie? Bundas de plástico e bundas em uma tela de celular. Estou cansado do ter e do estar. Eu quero algo que me bata, que me espanque. Com beleza, afeto, amor, sutileza. Que me diga com verdade, que me insulte com coragem. Que me faça rir quando for a hora. Que me faça chorar quando for a hora. E que me faça esquecer essa superficialidade de corpos e átomos e bolos de células por metro quadrado que nada dizem. Uma conversa decente em um ônibus. Ou uma mesa de bar barato. Não rotule essas palavras com a tentativa de esculpir uma escultura de uma amarga misantropia. O rótulo é maneira burguesa de tentar castrar nossos sonhos. Qual é a cor do seu cabelo? Como será seu sonho? E seus medos? Quero saber tudo que ainda não contou. Não quero saber se quer ter filhos, casa ou se sabe cozinhar. E se tiver só ruínas e cacos, quero me apaixonar por cada um deles, dançando nas poeiras e escombros em um monótono domingo.